Reveal Zone. Eu sou o Darko. Vocês sabem quem eu sou. Por que você não quer nem mais dizer seu nome agora, cara? Porque é diferente, né, cara? Não sei, me apresento sempre. Deixa as pessoas esquecerem de mim um pouco, aí eu volto a me apresentar. Mas, tipo, às vezes, alguém pode estar começando a ouvir por esse Reveals. E aí eles vão querer saber quem tá falando. Eu sou o Livendio. Isso, bom garoto. Então, mais um Reveals, como sempre. Vamos começar falando logo, sem besteira. Eu dou gribado. Ele tá gribando, sim. Então, se geralmente eu não sou empolgado com nada, hoje eu vou estar menos empolgado ainda. Engraçado é que ele gripado, ele fala mais alto, porque o áudio dele fica maior gripado. Fica mais grave a minha voz, né? Ou não? Fica. Vou ficar gripado. Fica mais paulista também. É, vou ficar gripado mais vezes, tá ligado? Vou mudar uma de podcast mainstream, tá ligado? Que tudo que é podcast que eu escuto, meu, tem um monte de paulista, tá ligado? Aí só fala assim, sabe? Tem pouco podcast de carioca. Até que não, cara. Os podcasts brasileiros são bem diversificados. Cara, podcast que eu, brasileiro, que eu tenho escutado, meu, só tem paulista e nordestino, cara. O que você tem escutado? Ah, cara, não vou falar que a gente pode se ofender, né? Ou seria porque ele tem o da paulista, ele sabe que ele tem. Mas eu tô falando de forma pejorativa, então é melhor não, né? Ah, não, você que sabe. Mas assim, eu não tô falando pejorativo assim, tá suando pejorativo, mas eu não acho assim, eu adoro sotaque paulista e eu amo sotaque do sul. Eu não gosto de sotaque paulista na salada, é feio pra caramba. Eu gosto de sotaque paulista limpo, bonito. Não, eu acho bizarro, mas eu não tenho nada contra negativamente. Assim, agora, eu também acho o sulista lindo, é o melhor do Brasil. Sulista eu gosto e gosto do sotaque de BH, tanto que eu falei, né, que é pessoal do Downloading, eu acho muito legal, porque eu amo o sotaque de BH deles. É, alguns, né, porque agora eles viraram um monte também de vários lugares. É, bom, enfim, quem dali que for de BH eu gosto. Porque eu acho muito legal ter um amigo de BH e falava assim, e ele falava, eu ficava olhando, ouvindo. Nó, velho. Nó. Ah, a gente vai abrir um review diferente. Porque a gente não consegue parar de um jeito só, então a gente sempre tem que inventar uma parada. Então a gente vai fazer um bloco que a gente vai falar de coisas relacionadas rápidas, que não é o suficiente pra fazer um review, mas a gente queria comentar. É tudo basicamente notícias um pouco antigas, que a gente até já postou na internet. É, a ideia não é nem da notícia, sabe? É fazer um micro review. De coisinhas assim, sabe? É mais comentar, que tem algumas coisas que empolgam a gente, fica querendo gritar com todo mundo, ah, que legal! E não tem muita gente pra gente gritar, então a gente extravasa aqui. Então, eu queria comentar da versão estendida que vai sair agora, de Advent Children, com meia... Eu queria muito estar muito empolgado hoje pra gritar, meia hora a mais, entendeu? Mas eu tô muito gripado, então não vai dar. Pra mostrar toda a minha empolgação. Mas a gente chegou a postar no Anime Forces, não sei quem tá acompanhando, mas você acha no YouTube fácil? Um trailer dessa versão estendida. E é muito legal, sabe? É muito legal, eu tô muito empolgado, porque cara, é meia hora a mais, e eu acho que não é meia hora mais de diálogo, é meia hora mais de ação. Não, é, tem cenas de ação, sabe? Tem pelo menos duas cenas de ação, pelo que eu vi no trailer, sabe? Provavelmente as outras devem ser estendidas também, as outras cenas de ação que já tinham, devem estender. Deu pra ver que eles estenderam aquela cena do Bahamut. Não sei quem tava insistindo que aquela ali era uma weapon, não, é um novo Bahamut, é uma nova versão do Bahamut. Não, na verdade, muitas pessoas... Você que não sabe de nada, Bahamut ou dragãozão, que desce na praça. Tá. Não, então, é até interessante falar disso, porque, por exemplo, eu não conheço o jogo, eu não dou a mínima. Então, realmente, eu não entendo porra nenhuma da história do filme. Porque eu fui tentar ver no DVD que vem um resumo da história do jogo, muito chato, porque é uma colagem daquela animação quadrada horrível do Final Fantasy VII com uma música deprimente. E não dá pra entender nada, assim. É mais uma coisa nostálgica pra quem é fã. Não, você sabe que a história de Final Fantasy VII é confusérrima, sabe? É muito confusa, mesmo. E é tão confusa que eles fizeram as modificaçõezinhas depois, sabe? Tipo, não, é porque, tipo, acho que a gente não tava com uma ideia muito boa quando a gente fez isso aqui. Vamos melhorar um pouquinho agora. E agora eles fizeram as modificaçõezinhas, cresceram o papel do Zack e tal. Se bem que fã que é fã gosta, quanto mais complicado melhor, porque depois que eles consomem aquele produto que não tem nada, mais nada de novo envolvendo aquela franquia, eles podem passar o resto da vida especulando. Peraí, explicando o Final Fantasy VII, vou te explicar num resumo o que é Final Fantasy VII. Final Fantasy VII é a história do Cloud, que era um moleque que queria ser um soldier, que era elite dos soldados. Então, ele acabou entrando como um soldadinho qualquer e trabalhou junto com o soldier, que era o Zack, e ele era tão frustrado, mas tão frustrado, que ele acabou ficando maluco, imaginando que ele era o Zack, sabe? Ele contava que ele era um soldier, tal, tal, tal, mas ele não era nada disso. Ele era um soldadinho qualquer que pegou toda a história do Zack e começou a achar que era dele. Então onde entra o Sephiroth no seu turno? Não, o Sephiroth era um outro soldier que foi feito com as partes de Janova, que era um alienígena gigante que caiu na Terra. E aí ele queria fazer um buraco gigante. Ah, essa parte mais legal, ele queria pegar uma matéria lá que tinha que fazer um meteoro gigante, pro meteoro gigante bater na Terra, fazer um buraco gigante, e aí a Terra ia usar o live stream pra recuperar o buraco, e ele ficar lá no meio e absorver aquilo tudo e ir pra Deus. Isso aí explicou um pouco, assim, mas a gente tinha assim, como o filme fechado, não é que você fica totalmente boiando, porque eles explicam bastante coisa. Sabe, quando aparece aqueles personagenzinhos que são os personagens jogáveis do outro, mas não eram os principais, você fica tipo, quem é quem, né? Você não sabe. Aparece um gato montado num bicho branco, e hein? Não, é que negócio. Aí você que não viu, vai ver. Bom, beleza. É porque isso é coisa do jogo, e a galera do jogo, eu não preciso saber quem é. É só personagem de jogo. Agora, o que eu tô vendo é o seguinte, eu até vi um review muito negativo de Advent Children falando que é um filme que não tem necessidade de existir, é um filme que não leva os personagens pra lugar nenhum. Isso é verdade. Mas presta atenção, eu não tenho um problema particular com isso, então, quer dizer, ele é um filme feito só pra quem é fã, basicamente, do jogo ter mais alguma coisa dos personagens pra poder consumir, ponto. É, ou pra quem é fã, ou pra quem gosta de cenas de ação desenfreada e quer ficar babando. É, só que eu não tenho nenhum problema particular com isso, sabe? Eu posso ver o filme, tudo bem, ele é só pra fã, e daí, sabe? Não, beleza, ele seria um filme mais completo se ele de fato fosse autossuficiente, se ele de fato tivesse um motivo pra existir, além de chorar nossa cara, olha como a gente é bom CG. Entendeu? Mas o fato dele servir apenas pra mostrar cenas de luta fodásticas e pra poder mostrar um pouco mais dos personagens pra quem tá com saudade do jogo, não me incomoda tanto, entendeu? Porque, pelo menos assim, ele vem com essa proposta, ele não tenta ser mais do que ele é, entendeu? Não, eu sou um filme de ação, de porradaria, ponto, e é isso mesmo, acabou, e ele faz isso muito bem. O que era pra ser um drop virou um review de Final Fantasy VII Children. Isso na garganta, porque eu vi muita gente falando mal com o público que fala mal de Advent Children, entendeu? Não, porque Final Fantasy VII realmente tem uma história muito densa e Advent Children poderia ter um pouquinho mais de sentido, mas sei lá, pode ter um time. É porque eu não vi as outras coisas, eu não joguei Digimon Cerberus, eu não joguei Crisis Core do PSP. Então eu não sei mais pra onde esse universo se expandiu, sabe? Porque ele era um universo que ele tava muito fechadinho, muito bem ali na dele, sabe? Então não tinha necessidade de expandir. Mas expandiram. Agora se expandiu pra bom ou pra ruim, eu não sei. É aquela coisa, tipo, igual por exemplo, você vai assistir Transformers. Seria ótimo se Transformers, além de ter sequências de ação maravilhosas com robôs, também tivesse uma história coerente e um roteiro que fizesse sentido. Mas não tem. Mas beleza, porque pelo menos na cena de ação ele se garante e no humor, no carisma dos personagens, entendeu? O importante é o seguinte: o filme pode não ter história, mas se você tiver outras coisas que te prendam, quer dizer, se os personagens forem carismáticos e tiver alguma outra coisa boa, quer dizer, o visual dele for bom. Então, assim, Advent Children, ele não é um filme feito pra ter história, ele é um filme feito pra ter um visual legal e boa cena de ação. Então, se ele pelo menos isso faz, agora, se nem isso ele tivesse bom, aí tudo bem, poderia criticar. Então, não me incomoda tanto, eu gostaria de entender mais a história. Vamos pra próxima, né? Eu vou falar de Kuroko no Basket, mais pra frente em outro bloco. Mas eu queria comentar também dos outros dois mangás que começaram junto com Kuroko no Basket, que foi Boketsan, que é um mangá que não me pegou... O Boquetão, não entendi. Boketsan. Então, você quis fazer uma piada, Tosca. É um mangá meio sem... Sabe, ele é do mesmo autor de Mugen Torojin, e ele não tem... Eu não achei ele com muito sentido pra existir. Talvez ele fique melhor com o tempo, sabe? Ele tá ali... Pode virar algo bom, pode virar algo ruim. É, tem, eu acho que uns 6 capítulos. Ah, é um jovem, uma criança lá, não sei quantos anos ele tem, deve ter uns 13. Ele descobre que ele é um boquê, que não é exatamente um yokai, mas é uma espécie de... Parece com um yokai, mas é um deus local lá, do lugar onde ele mora. E ele tem patinhas e orelhinhas de gato. E é isso, basicamente, sabe? Parece muito com no Rarihyun no Mago, por isso que eu achei meio desnecessário. Rarihyun no Mago com yokais é basicamente a mesma coisa, humano, meio yokai e tal. Foi cancelado? Rarihyun não. É. Rarihyun tá aí, tá ótimo, tá muito bom, tô morrendo de medo de ser cancelado. Porque, por incrível que pareça, no Rarihyun, que é um mangá sobre yokai, ele é mais máfia do que Reborn, que é um mangá sobre máfia. Eu tenho medo desse. É, os scans melhoraram, pelo menos, porque... coisa alterna, né? É. Tem os scans bons e os scans ruins. Os scans bons e os scans ruins. Não, os scans no Arerion teve uma época que eles ficaram legais e o tradutor era muito bom. Por que mesmo que eu não me animei a ler no Arerion? Você não gostou porque você achou os personagens feios. Não sei por quê, porque cada vez tem mais personagens bichones naquele troço. Não sei, pelo menos no primeiro capítulo todos são muito... Eu achei porque todos eram muito mal desenhados, os caras eram muito ruins e a história também não me... Não, na verdade é porque no início eles mostravam mais os locais lesser, sabe? Os locais fraquinhos. Então todos eles são feios mesmo, os locais fracos são feios. Eles servem só pra fazer figuração atrás da legião do Yakyoko. Yakyoko, não sei. E o outro foi Meister, que acabou de ser cancelado. Quem acompanha aí minha coluna semanal. Minha coluna semanal é ótimo. Falou igual aquela bicha da Capricho agora. A coluna manda ver. quem acompanha a minha série aí de posts com os mais vendidos e tal, já viu que Mayfield acabou, né? Junto com as Asclepius. Que whatever, a gente nunca vai falar de Asclepius aqui. Tem uma gata e gata ranking jump? Não. As colunas, porque aqui na nossa cidade, assim, aqui o jornalismo daqui local resume-se em colunas sociais. O jornal principal aqui da cidade é, assim, é uma aglomerado de colunas sociais. Um pra cada faixa etária, né? É, só que nem tem tanta gente famosa. Todo mundo aparece as mesmas, assim, as colunas mostram as mesmas pessoas. Porque não tem tanta gente importante aqui, assim. Então, nós assim, temos o gato e gata daquela coluna. Depois a gente pode ter o gato e gata ranking semanal do jump. Mostrar as bonecas, né? É, legal. Street Wives. Uhum. E Meister era um mangá de futebol. E é isso, acabou. Foi cancelado. Que bom, né? Menos um mangá de esporte pra encher o saco. Não, porque eu li os mangás de esporte, tô lendo a G21, que é bom pra caramba, sabe? É bom mesmo. Por ser bizarro, ele sai dessa coisa de mangá de esporte. Crocodile Basket, bem legal, vou falar mais pra frente. Existe algum mangá de hockey? Não sei, quero procurar. Porque o hockey é legal. Eu queria um mangá de hockey e um mangá de golfe. E de cricket também? Não, de softball. Tem um de... Não, eu não sei se é vôlei de praia ou softball com garotas. Por quê? De biquíni. Porque eu não sei a diferença de softball pra beisebol, eu não sei a diferença. Então eu gostaria de saber, seria interessante. O softball, se não me engano, é o beisebol pra moças. O que não dá pra se machucar, eu acho. Ah. E é isso, sabe? Eu não vou contar história não. É um mangá de futebol. E eu tava lendo... Eu tenho lido alguns mangás de esporte, sabe? E... O mangá de nado sincronizado, esse olha... De ginástica rítmica, né? Que legal, cara. Não, esse não, esse é legal de verdade. Tô tentando fazer uma piada aqui, mas ginástica rítmica isso é legal de verdade, cara. E? Porra, cara, um shoujo de ginástica rítmica. Eu acho que tem, hein? Eu acho que tem, hein? Eu já ouvi falar de algo mesmo parecido porque, com isso. Mesmo porque os atletas chineses e japoneses sempre tão lindos, sempre tão presentes nas Olimpíadas. Eu vou falar com certeza que tem, porque eu não vou googar aqui agora pra descobrir, mas eu acho que tem, porque eu acho que eu já ouvi falar em alguma coisa muito parecida com isso. Eu acho estranho se não tiver, porque é um esporte importante pra eles, então por que não teria? É, e deixa eu terminar o meu raciocínio. Eu tenho lido mangás de esportes, mas com Meister, o meu... Por mais que os dois primeiros capítulos tenham sido ótimos e depois tinham descambado pra ruim, o preconceito continuava, porque era um futebol, sabe? Eu consegui vencer um tanto o meu preconceito com mangás de esportes, mas o meu preconceito com futebol continua. Não tem como, cara. E quando vira anime, tô pior ainda, né? Porque eles não correm, né, cara? Eles vão parados no campo se olhando e depois dá um chute e a bola fica meia hora rodando dentro da rede. Eu tô com preconceito, tô lembrando de Capitão Tsubasa, que é assim. Eu sei. Legal de assistir de 21 é que, tipo, eles chutam a bola de futebol americano e fica um foguinho, um rastro de fogo atrás, sabe? É, a única coisa de futebol envolvendo o Oriente é Shaolin Soccer, pra mim, que é bom. O único jogo de futebol que eu me interessei, eu dei jogo de futebol, mas o único que eu me interessei em jogar foi aquele FIFA Street, eu acho, não sei. Que é um futebol de rua e que a bola tem foguinho, sabe? É, pra mim, até hoje, o único mangá de esporte bom é Ricardo Nogô. Você lê Ricardo Nogô? Eu li um pedaço, não li eu tudo. Li tanto de Ricardo Nogô, é um mangá muito bizarro, porque ele tenta explicar as regras de Go, mas ele sabe. Não, você não entende, sabe? Então, ele sabe que ninguém vai entender, então o que ele faz? Ele corta. Ele corta os jogos, sabe? Tipo, começou o jogo. Acabou o jogo. Não sei quem ganhou. Agora, esse negócio de esporte de tabuleiro, o dom de fazer... Eu falei de mangá de golfe, porque o japonês tem o dom de pegar o esporte mais chato do mundo. Se tornou mais emocionante. Preciso falar do golfe. O mangá de golfe ia ser o máximo. Agora, envolvendo... Ricardo Nogô não era bem emocionante. Era interessante, mas eles não faziam com ação. Agora, eu vi um filme uma vez, eu esqueci o nome. Foi um americano. De xadrez. Cara, você nunca viu tanta adrenalina no jogo de xadrez na sua vida. Meu Deus. Eles filmam de um jeito e com a trilha sonora. Eu esqueci o nome desse filme. Eles sempre passam nos corujões da vida aí. E aquele xadrez com tempo, sabe? Que você joga e bate o relógio. É hiper, assim, adrenalina o filme inteiro. Então, gostaria também de ver um anime de xadrez, assim, adrenalina, sabe? Tem um de Mahjong, né? Saki, que vai virar anime agora. Você comentou. Ah, Ricardo Nogô. Na época que eu li Ricardo Nogô, comecei a tentar aprender as regras de gol, sabe? Eu entendi as regras básicas. Só que as avançadas são complicadas demais. Então, é um negócio de você ir dominando e, sabe, você só sabe que você tá ganhando no final. Não, um amigo meu, eu tenho um amigo que ele é tão vidrado em Ricardo Nogô, quando ele leu, ele comprou um jogo e tem um gol. Não, vira e mexe. Deu, sabe, a jogar, ele é maluco. Vira e mexe, eu penso em comprar um tabuleiro com as pecinhas, pra treinar e aprender mesmo, porque é legal, é interessante pra caramba, né? Sabe? Ele revitalizou o esporte dentro do Japão mesmo. É, o gol, ele tem cara daquele jogo de estratégia, tipo Final Fantasy Tactics, sabe, que você... É uma estratégia de guerra mesmo com muita gente, sabe? O xadrez é uma estratégia de guerra, mas é uma estratégia de guerra com pouca gente. É uma coisa mais de viadinho. Boa, uma coisa mais pra baixo, né? É, mais conquista de território do que de batalha em si. E outra coisa interessante que você descobriu, o nome japonês de Fullmetal Alchemist. Cara, se preparem. A minha vida... Eu acho que muita gente sabe disso, sabe? Só você que não sabia. Cara, eu só sei que há 10 minutos atrás, estávamos aqui em off, e o Darko me falou uma coisa que acabou com a minha semana. Eu já tô deprimido porque eu tô gripado, agora eu tô deprimido pro resto do mês. Arruinou toda a minha vida, assim, praticamente. Porque foi uma das notícias mais chocantes que eu tive essa semana. Eu falei pra ele que Fullmetal Alchemist no Japão se chama Fullmetal Alchemist. Mas ele também tem um título alternativo, que se chama Haganen no Renkin Jutsushi. Cara, quando eu fiquei sabendo que no Japão eles não chamam o Fullmetal Alchemist de Fullmetal Alchemist, eles chamam de Hagaren. Haga de Hagare, Ren de Renkin Jutsushi, que eu decorei e consegui falar direitinho. Cara, eu me arrepiei todo. Tô arrepiado agora lembrando disso. É impressionante. Eu tô chocado. E tem mais alguma coisa? Tem, a gente ia falar do que ninguém percebeu, e a gente... É, ninguém percebeu, cara. Cara, a gente, eu pesquisei na internet inteirinha pra ver se alguém tinha percebido. Ninguém, só dois amigos meus que comentaram que o traço tava meio estranho. Aí eu comecei a dar com me manda, você precisa ver isso aqui. E aí depois que a gente viu isso, e aí a gente foi pesquisar pela internet depois pra ver se alguém tinha percebido. E ninguém percebeu, como sempre todos os Narutards estavam falando muito bem do capítulo, não sei o que, mas o que nós estamos falando é do capítulo... É o capítulo 430, que é quando o Naruto volta depois do treinamento dele lá com o sapo. Daqui a uns 20 ou 30 capítulos, daqui a uns 5 meses, a gente vai fazer um outro vídeo de Naruto e vai falar de o que aconteceu nesse espaço de tempo, mas é depois que o Naruto chega lá no treinamento do sapo e os Pain estão atacando a vila. E tal. Aí ele chega super hiper forte. O ponto é o seguinte, eu acho que o deadline do Kishimoto tava muito apertado. Se não me engano, foi a época do ano novo, né? Então a gente comentou. Foi o primeiro capítulo depois do ano novo, se não me engano. Que rolou aquela. Deve ter rolado aquela festinha de escritório. Como é que é o nome daquela festinha de escritório que eles têm, que a gente comentou? Ah, não vou lembrar mesmo, cara. Aquela festinha de escritório que tem lá no Japão e provavelmente rolou. Eles pernoitaram lá todo mundo bebendo e se comendo lá no estúdio, lá nos escritórios da Jump. E eles esqueceram de finalizar a página, e simplesmente o capítulo tem duas ou três páginas, uma principalmente, que tá no rascunho. Cara, ele pegou rascunho, jogou nanquim por cima, muito pouco, sabe? E pegou. Cara, é rascunho, dá pra ver que todo o traço dos personagens tá rabiscado, não tem detalhe no olho, tá muito mal desenhado, assim. E eu não acreditei. Impressionante que todos lá no tarde, lógico, não perceberam. Ninguém comentou, ninguém percebeu que... Engraçado. Pior ainda em português, né, cara? Eu, tipo, lá... Tava vendo um tópico lá no Orkut, aí, sei lá, depois de 430 posts, lá no finalzinho alguém fala, gente, eu achei o traço desse capítulo um pouco estranho. Tipo, ele foi completamente ignorado. Ou ignora ou manda merda, né, cara? O povo não liga pra isso. Pessoas que gostam do Naruto, o que vocês ligam exatamente pra Naruto? Eu não entendo. Porque vocês são pessoas mais cultas do que eu pensei, vocês se importam tanto só com a história que vocês não ligam pro traço, é isso? Não sei, eu sei que eles gostaram do capítulo porque o Naruto destrói um Pain com um Rasengan e é isso. E ele volta super, hiper, motherfucker forte, sabe? Ah, que legal. E aí o sapo fala que ele superou o quarto e o Jiraiya, e é isso. Ah, que capítulo incrível. Né? É, tipo quando o Goku destruiu a Terra, sabe? Não. Isso Goku não é que destruiu a Terra. Não, Goku não, mas cada vez que a Terra explode Dragon Ball é muito mais emocionante do que qualquer Rasengan do Naruto, mas tudo bem. Enfim, é só pra falar isso, que a página tá completamente no rascunho, mas eu não li capítulos depois, não sei se voltou a se, repetir esse... Não, o resto tá normal. Continua ruim, como sempre. E a gente tava comentando que o Kishimoto, ele, o forte dele é cenários. Mas aí eu descobri... que na verdade, eu já sabia disso, mas eu tinha abstraído, que na verdade os cenários são desenhados pelos assistentes. Porque, não, assim, eu tô na dúvida ainda, porque eu sei o seguinte, assistente realmente, ele ajuda a artificializar e ele ajuda a desenhar os cenários, e o mangaka foca mais nos personagens. Agora, na minha cabeça, pelo menos assim, o design básico do seriado, o Kishimoto fazia e depois... Não, o design básico ele faz, sabe? Ele diz como é o cenário, marca exatamente onde o cenário vai estar e o assistente vai lá e faz trabalho bruto, sabe? Só que, sei lá, acho que não é uma questão muito de ideia, é uma questão maior de trabalho manual, sabe? De técnica. Ou seja, descubram quem é esse estagiário que anda desenhando o cenário de Naruto e coloca ele pra assumir o mangá. Porque pra ver se volta, fica bom, tão louco pra voltar a gostar de Naruto. É isso, chega, já foi 20 minutos de drop. É que tá tão bom falar de Naruto, assim, sei lá. Yeah. Watanabe é o que você precisa pra gostar de Moe. Eu falei que ultimamente eu não tô muito no mood de Moe, assim, eu gosto de ver as figures da Sune, Miko e tal, eu gosto disso tudo. Só que na hora de ver anime eu tô meio enjoado, assim, eu tô mais querendo procurar coisas mais sci-fi, mais coisas assim, mais pra fantasia, um pouco mais sem garotas estéreis gritando e tal. Mas o Darko disse que esse Kanagi, o Moe Bug picou ele. Como é que é a história? Como eu te falei, cara, Kanagi, ele é um mangá com garotas e basicamente ele é só focado nisso, mas hoje em dia, isso tem criado tem formado um nicho ali, que os otakus gostam, que é mais amadurecido disso, sabe? Então tem isso, é focado nisso, tem muito disso, você percebe claramente que tem muita coisa ali que é só pra otaku gostar e que eu acho máximo, mas não é aquela coisa açucarada, vamos dizer assim, sabe? Não tem açúcar, você não fica enjoado como é um... Como? Potemaiô, já ouviu? Eu já falo desse nome, o que é Potemaiô? Cara, eu não vi ainda, mas eu vi umas imagens, umas fotos e vi um review sobre isso. E é baseado em umas tirinhas também, acho que não sei se é Forcoma ou se é só umas tirinhas. E é um cara que acha um ser, acha na geladeira dele, sabe? Uma garotinha pequenininha, garotinha totalmente... É um Moe. Lembrei. E é completamente Moe, mas diz que é enjoativo, mas é engraçado. Então equilibra as coisas, não sei. Não, que tem muito açúcar mesmo, que os otakus costumavam ver e alguns ainda gostam, né? Que são os... Barro Shoujo, né? São as garotinhas mágicas. Tal. Mas... Engraçado que o maior deles, que é Sailor Moon, não tem muito Moe, né? É, porque Sailor Moon, ele era mais focado nas garotas do que nos otakus, né? Apesar de ter muito hentai, muito hentai bom, muito doujin bom. Porque é mais shoujo mesmo, então não tem que ter Moe. É, né? Na verdade, a coisa foi evoluindo. Né, hoje a gente tem Precur, tem um que eu tô querendo ler, que eu tô querendo assistir, que eu fiquei sabendo um tempo atrás, eu queria assistir uns dois episódios só pra ver qual o nível da coisa, que é Mahou no Lyrical Nanoha, um negócio assim. Eu sei que os otakus gostam pra caramba e não é tão antigo assim. Ah, fala isso. Eu não vejo os otakus falando tanto de Precur, que você descreve pra cá, né? Precur. É isso que eu ia falar, a Toei teve uma visita agora no Brasil, renegociou várias coisas, renegociou a exibição de Dragon Ball na TV, renegociou a exibição de Cavaleiros, agora com a saga de Hades embutido, vai passar Cavaleiros de novo na TV aberta, com a saga de Hades na sequência, e esse Precure aí que eu não tinha ouvido falar, mas eu tinha ouvido falar de nome, tava mó hype aí e tal. É uma pena, porque é sempre as mesmas coisas que passam na TV aberta brasileira, né? É, Precure é um arroz show de lá de 2005, se não me engano, que fez sucesso, aí teve não sei quantas continuações, e tá saindo todo ano continuação e tal. Já ouviu uma roxojo chamada Princess Tutu? Princess Tutu? Não, isso eu nunca ouvi falar na minha vida. É de balé, cara. É uma garota que ela... Eu ouvi falar. É uma garota que ela é um ganso, velho. Eu acho que ela é um ganso, ela vira uma bailarina. Hã? Or something like that. Não, a única coisa que eu lembro é do nome Princess Tutu. E Tutu relacionado a balé. É porque o nome daquela saia rodada do balé é Tutu. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa em balé que se chamava Tutu, não sabia o quê. Não, a primeira vez que eu vi o Princess Tutu, eu imaginei uma garota saindo do feijão e aí... Tutu. A lembrança não, Tutu de francês, T-O-U, Tutu. Que é o nome da sainha que eu aprendi vendo Billy Elliot. Mas então, voltando pra Kanagi, tem essa coisa mais séria, que tem... Não é bem exatamente séria, não sei explicar, uma coisa um pouco mais pé no chão, sabe? Uma coisa um pouco menos... Açucarado, é isso mesmo, sabe? Que a gente percebe muito nesses mangás com mais metalinguagem e tal, e Kanagi tem muita metalinguagem. Mas a história é a seguinte, um cara, ele, quando ele era criança, e isso fica super vago no anime, ainda não li o mangá, mas quando ele era criança, ele tava numa floresta e ele se encontrou com uma deusa. A deusa, a única cena, só mostra isso numa cena, sabe? Ela encostando a mão no ombro dele e tal, é meio que uma lembrança vaga na cabeça dele. E aí um dia, depois dele maior, ele faz parte do clube de arte, né? E ele pega uma... Cortaram a árvore sagrada da cidade dele, a cidade de Kanagi. Cortaram uma árvore sagrada que protegia todo lugar e tal. Cortaram. E aí ele conseguiu um pedaço da madeira dessa árvore e fez uma estátua pra essa deusa, que ele viu quando ele era criança, nos moldes dessa deusa. Só que quando ele acabou de fazer a estátua quebrou e dentro da estátua saiu uma mulher, que é a Nagi. É que por algum motivo deve ser apaixonado perdidamente por ele. Pior que não. Não? Não, isso é muito bom. Comecei a ficar interessado agora. E aí, tipo, ela era uma deusa, e tipo, eu sou a deusa desse lugar, que era minha árvore, porque as pessoas não acreditam mais nela. Tem aquela coisa de que os deuses precisam de fé, né? Precisam de pessoas pra ter poder. Aí, beleza. Eu sou uma deusa, né? Então, como eu sou uma deusa, eu tenho direito de ficar onde eu quiser e eu vou ficar na sua casa, tá bom? Legal. E eu vou morar com ele. E ele tem uma amiga de infância. E qual é a diferença desse pra Oh My Goddess? A diferença desse pra Oh My Goddess é que a deusa é uma deusa japonesa e ela não é aquele estereótipo de... Por incrível que pareça, a deusa de Almagandas não tem nada de deusa, né? Ela é uma dona de casa, a Beldande. Ela não faz nada muito godlike, assim, durante o seriado, né? Eu só vi um OVA. Eu vi os OVAs também, e um movie. Eu não consegui a série, eu queria muito assistir a série. No movie tem mais coisas, assim, deuses fazendo coisas de deuses. Mas na série, no OVA, basicamente ela chorando por ele. É, uma dona de casa. É, só. Mas aí, a diferença é que a Nagi, ela é daquelas deusas arrogantes, sabe? Ela é bem arrogante. E ela parece, ela brinca com isso e fica um pouco em dúvida sobre ela ter uma dupla personalidade. Porque normalmente ela é uma garota mimada, que tá sempre pedindo as coisas, exigindo as coisas e querendo as coisas. Ao mesmo tempo também, ela tá numa época que ela não conhece, então ela vê as coisas, e ela, por ser uma deusa, ela pega as coisas mais rápido, então não tem muito aquela coisa de índio, uga, uga, sabe? Ela pega as coisas rápido. E, na verdade, tem umas impurezas, como a árvore foi cortada, tem umas impurezas que estão pela cidade, que assumem a forma de insetos, são as coisinhas pretas e tal. E aí ela começa a querer exorcizar essas coisas, já que ela é uma deusa, esse papel dela. Manter a ordem da cidade dela. E ela pega, ela assiste na televisão uma Roshoujo e compra um báculo de uma Roshoujo e pendura uma daquelas, aqueles papeizinhos de exorcismo japonês, sabe? Que eles colocam na mira do pauzinho. Ela pendura ali e aí ela fica falando as frases do Mahoshoujo pra exorcizar os carinhas e tal. E por algum motivo, sempre que as empresas encostam nela, ela se machuca. Fica tipo uma queimadura. O Jin Mikuria, ele é imune a essas empresas. Ele consegue segurar essas empresas, sabe? Então ele segura e ela exorciza. Basicamente é isso. Esse deveria ser o plot do anime, mas não. O anime no meio descamba completamente e viram episódios fillers que são super interessantes. Porque a melhor coisa de canal são os personagens secundários. Além do Jin da Nagi, tem a amiga de infância dele, a Tsubumi, que é uma amiga de infância dele, que sempre cuidou dele, gosta muito dele e tal, eles são super amigos, e ela vai visitar ele, leva comida, só que ela não sabe cozinhar nada que não seja ovos e legumes. É isso, sabe? Ela tem, morre de ciúme dele, sabe? Descobre que ele tá morando com outra garota, aí ele inventa que é a irmã dele, sabe? De pai diferente, de mãe diferente e tal, que apareceu. Que ela era de uma família rica, por isso que ela tá mimada, assim. Quantos volumes que cobre o anime? Quantos volumes do mangá? O mangá tá rolando ainda, né? O mangá tá rolando ainda, mas eu não sei quantos volumes cobre não, cara. Não sei mesmo. Sei que são três episódios. O mangá entrou em atos por conta de uma operação que a autora fez, mas já tá voltando no mês que vem. Além disso, tem a Zange, que é a irmã da Nagi, que é uma outra deusa. Porque na história da cidade, a cidade ela é cortada pelo rio. É que nem Campos do Goytacazes. E como antigamente os moradores não tinham um método pra cruzar o rio, na verdade no início as duas eram uma divindade só, mas cada lado do rio passou a acreditar numa divindade diferente, que é uma variação dessa divindade. Então cada uma delas é uma variação de uma divindade, são irmãs por causa disso. Mas o mais legal são os personagens do clube de artes que o Jin faz parte. O Daitetsu, que é um cara super caladão e forte, que pinta super bem, e o Jin sonha em ser igual a ele, sabe? Ele faz tudo muito bem, esculpe muito bem. Foi ele que deu a madeira pro Jin, ele arrumou a madeira pra ele. Também Megure Akiba, que é o otaku, que quer fingir que não é o otaku. Antes de explicar, deixa eu falar dos outros dois personagens, porque esses três personagens são muito bem interligados. São a Shino, que é a vice-presidente do clube, e a Takako, que é a presidente do clube. E a Takako, ela não é uma Fujoshi. Só que, ao longo do anime, ela começa a se interessar por coisas de Fujoshi. Desde o início do anime, ela já tem interesse por coisas de Yaoi ou Yuri, sabe? Sempre que ela vê, ela fica interessada e tal. E conforme ela vai ficando mais amiga do Akiba e vai saindo com eles e tal, ela vai descobrindo mais coisas. E tem um episódio muito bom que ela chega com um monte de doujin, sabe? E começa a falar de tipos de semei o quê. E o Akiba fica, meu Deus, como assim? Você tá falando de coisas que eu não entendo. Eu sou o otaku aqui. Ela, descobri tudo na internet ontem. Você só do Tchernel demais. E a Shino, ela é calada, ela vive de olho fechado. É um episódio muito bom que brincam com isso. É isso, sabe? Ela é bonitinha, calada e vive de olho fechado e ela vai acompanhando. Ela parece saber de tudo que a outra sabe. Só que o engraçado da outra também é que ela tem cara de secretária, tem cara de velha. E ela não é velha, sabe? Conforme ela vai ficando mais otaku, ela começa a gostar de coisas moe, começa a tentar fazer coisas moe, sendo que ela não combina com ela, sabe? Todo mundo fica olhando assim, bizarro. E o Akiba, ele finge não ser otaku, só que sempre que falam de alguma coisa relacionada com o otaku, ele começa a dar um sermão absurdo. Ele fica falando. E os episódios do meio são basicamente desenvolvendo esses personagens se relacionando, sabe? O desenvolvimento deles. É meio slice of life, assim, tipo... O meio é bem slice of life. Tem a Nagi, ela tenta procurar um emprego num café e tal. Tem várias coisinhas assim. Mas em algum ponto rola alguma insinuação de romance entre a Nagi E o cara e o Jin? Rola mais entre o Jin e a amiga de infância dele. A Nagi, ela... Tem horas que eles realmente agem... Tem horas que ele tem... Inclusive, ele é meio perturbado, sabe? Porque tem uma deusa morando com ele, ele fica tendo pensamentos pervertidos com uma deusa. Mas, tipo, no primeiro dia, sabe? Não foi, tipo, ele não ficou uma semana morando com ela e aí começou a pensar nisso, não. Foi no primeiro dia. É, o cara lá de Omega Odyssey não tem muito problema com isso. Ele é um herege mesmo, foda-se. Não, mas elas servem pra isso, né, cara? Você liga pra elas, elas vão pra lá, ponto. E, mas muitas vezes eles agem como irmãos. Realmente como irmãos, isso é muito interessante, sabe? Porque é de esperar que crie um relacionamento entre eles e não. Eles agem, acho que, sei lá, vamos dizer que 70% das vezes, 60% das vezes eles agem como irmãos, 30% eles agem como indefinido e 10% eles agem como possível romance. Talvez por ser de uma mulher, né, tenha essa pegada um pouco diferente, né? Porque se fosse provavelmente um mangaka, se fosse um homem, provavelmente ele ia cair no velho clichê da tensão sexual interminável e insolúvel dos dois. Insolúvel? É incrível, né, cara? Hoje eu preciso preparar que hoje eu vou inventar a palavra rodo. Não, você inventou, né? Não, mas eu só usei de forma estranha. Mas enfim, e teria tudo pra cair nesse clichê, né? Ela completamente apaixonada por ele, e ele por ela, mas os dois não se entendem, alguma coisa. Então é legal ver pra variar que não rola nenhum tipo de fanservice entre os dois. Não, olha, pra fechar, outra coisa interessante é que ela percebe que nessa época, pra ela conseguir seguidores, ela tem que passar pro outro lado, seguir outro caminho, sabe? Então, a Zang, ela tenta, ela passa, a Zang que é a irmã dela, elas ficam competindo pra ver quem consegue mais seguidores, sabe? E a Zang, ela aparece na TV e é a garota do tempo, sabe? Ela ficava andando pelas ruas com cosplay de freira e uma plaquinha dizendo perdoa seus pecados por 600 ienes, sabe? Que merda, cara. E tem um crossover maravilhoso, né? Tem. É no episódio do karaokê. Eu não vou dar detalhes. No episódio do karaokê vocês vão ver uma coisa. Muito legal. É, que o Darko fez questão de parar tudo pra mostrar pra gente aquele episódio. Tava maluco, a gente não entendia porquê, mas realmente. É uma coisa ótima. Impressionante. Aí ela passa a frequentar o colégio do Jean escondida, sabe? E ela acaba, todo mundo acaba gostando dela, porque ela é muito bonita. E aqui é uma legião de fãs. É legal pra caramba. Assistam, Kanagi. Assim, se você tem preconceito com toda essa coisa otaku do moe, não necessariamente do moe, mas de garotas, sabe? Porque eu não sei exatamente, o moe é difícil de você dizer até onde ele vai, até onde ele não vai, sabe? Só que toda essa coisa de garotas, se você tem preconceito com isso, mangás focados com isso, eu acho que Kanagi é um bom começo pra você meio que ver que tem coisas bem legais. Agora eu quero ver a tua Aruma Jutsu no Index. Esse deve ser enjoativo. Por quê? Não sei, cara. Esse deve ser enjoativo. Pelas imagens e pelo culto que tem em cima, né? Se bem que Kanagi é bem cultuado também, né? É, bastante. É. Pô, o maluco não rasgou os mangás? É. Agora acabei de lembrar que esse é o tal que rolou. Lembra aí da confusão que eu já falei várias vezes, né? Mas lembrei. É, não, acho que a gente nunca falou aqui no áudio, mas já postei no blog que a autora, um pouco antes dela sumir, que o pessoal tava pensando, inclusive, que ela tinha sumido por conta da polêmica, mas não, ela realmente fez uma operação lá. E fez no mangá uma insinuação de que a Nagi talvez tenha tido um ex-namorado em algum momento dos seus 200 não sei quantos anos de vida. E também parece que ela deu uma insinuação que talvez ela não fosse mais virgem. E os otakus ficaram ensandecidos. Como assim a minha Nagi, a minha deusa, não é mais virgem? O maluco rasgou toda a coleção de mangá deles. Ele picotou a coleção toda. Tem a foto na internet. Do antes e depois. Tá lá no blog do GQS, procurem lá. Enfim, não é nem pra dizer que isso é doente, né? Sem comentários, gente. Depois falaram que não, que ela é virgem sim. Não rolou uma... Não rolou isso não. A editora não se retratou, não? Não. Rolou isso não. Tá em aberto ainda? Tá em aberto. Tem que esperar ela voltar pra saber. Aí, como ela sumiu logo depois, rolou esse boato de que fãs teriam ficado chateados e o mangá teria sido cancelado por causa disso. Então isso achou um absurdo. Como assim vão cancelar o mangá por causa disso? Mas não, é porque ela operou e tal e parou mesmo, mas vai voltar com tudo. E agora a pergunta que não quer calar. Depois de que matou Odette Roitman, a nova pergunta do momento. Cara, a Nagi é virgem ou não, né? Eu sei de goleada, tem robôs. É uma boa descrição, é um bom começo. Só que o fato de você falar que tem robôs pode desanimar muita gente, porque infelizmente aqui no Ocidente, não sei se infelizmente, porque eu faço parte dessa galera. Não, como eu te falei, né? Depois de Code Geass, eu sou super entusiasta de robô. Robô é o negócio mais legal do mundo. Mas aí é que tá. Na verdade é o seguinte, no Japão tem essa coisa, eu não entendo muito a fundo disso, mas tem essa coisa de Super Robo e Real Robo. Que, assim, Super Robo é aquela coisa meio dos anos 60, anos 70, que são aquela coisa tipo Mazinger Z, Get a Robo, que são esses robôs gigantes, ou então são equipes de 5 pessoas com 5 navezinhas que viram um robô gigante, e todos os episódios é sobre aquele robô, tem sempre assim, personagens estereótipos feitos pra agradar aos garotos mesmo, e todo episódio em torno do robô, do monstro que aquele robô tá enfrentando, do nome do golpe daquele robô, e a música, geralmente, nesses desenhos, é o cara falando os golpes do robô, e tudo é o fato de ser um robô, e sempre vender brinquedo. É, bem tokusatsu, né? E o Real Robo, que foi inaugurado com Gundam, é uma coisa que pega um pouco mais o robô, mas olhando mais pelo lado, põe elementos de ficção científica. De política, tem sempre uma força muito grande. Elementos políticos, não é tudo em torno daquele robô, tem uma história de personagens. Os robôs são sempre motivos pra rolar a trama dos personagens, etc. Isso é uma coisa que ficou na moda. Agora, sendo super robô, sendo real robot, sendo o que for, uma coisa é fato. Não fazem mais super robô, né? É que eu vou chegar lá, consigo começar a falar de Gurren Lagann. Ah! Não, hoje em dia fazem muito remake. Teve um anime recente de Get a Robo, teve Giant Robo também, que são, eles sempre fazem com traço old school e nunca vende nada no ocidente, que o povo que odeia isso. Isso que eu tô tentando dizer. Por algum motivo, sendo robô real ou não robô real, o que seja, ninguém gosta de mecha no ocidente. Isso é uma coisa fato, sabe? Não tem o mesmo apelo que tem no oriente. É anime de mecha, e eu me incluo nessa, porque agora eu tô redescobrindo os mechas. Agora. Eu tô vendo que realmente não tem coisa muito legal, porque eu tô vendo muita coisa legal envolvendo mecha. Agora, mesmo eu gostando dos mechas, eu não posso dizer que eu sou tão vidrado assim, porque tem esses caras, no Japão principalmente, que são completamente viciados pelos designers, e tem lá as figures, e sabe tudo de core, e igual o Otaku no vídeo, que eles roubam as células dos, sabe, dos designers do filme novo de Macross, e blá blá blá. Você sabe que eu sou muito chato, né? Então quando você viu naquele último, no Goes Off, que eu fiquei falando o nome de golpe da Tifa, e da Kinetic, etc. E eu tô assistindo Gundam, conforme eu vou assistindo Gundam, eu vou googando o nome dos robôs, os modelos, de que lado ele tá, qual a relação de um com o outro, papapá, memé, esse aqui é feito com peças melhoradas daquele ali, por que esse aqui é vermelho, aquele ali é verde, eles são iguais, sabe, essas coisas. Eu acho isso muito divertido, não, sabe? Assim, é legal, entendeu? Só que assim, eu não tenho esse apelo quase que religioso que os otakus japoneses têm, e de uma forma geral o ocidental não tem. Acho que ninguém tem, né? Só eles. Só eles, agora. No ocidente é um pouco pior, porque não é só... As pessoas realmente não gostam, entendeu? É fato, os DVDs de mecha não vendem muito aqui no ocidente, anime de mecha não é muito famoso. As pessoas conhecem os monstros gigantes, os robôs gigantes aqui, mais pelos tokusatsu. Aqui essas coisas tipo Ultraman da vida, Spectrum Man, ou os Super Sentai fazem mais sucesso do que os animes em si. Eu não sei porque, eu acho que isso deve ser tão recorrente no Japão, porque eles são muito, muito focados com robótica, né? Mas desde criança o japonês ele assiste na TV os seus tokusatsu, os seus monstros gigantes, então isso tá muito dentro da cabeça dele, cara. Principalmente esses otakus aí que tem isso, 30 anos, hoje em dia, eles cresceram jogando Mega Man, assistindo Ultraman 7, sabe? Lá, a robótica tá muito ligada a essa parte de entretenimento e tal, então eles gostam muito disso. Mas o negócio é o seguinte, a Gainax, eles foram responsáveis por dar uma revitalizada no estilo mecha com o Evangelion. Por quê? É um anime que pegou tudo que o gênero mecha tem de bom, mas que também tem apelo pra quem não liga pra mecha. Tanto que eu vi a primeira vez Evangelion, não dava a mínima pra mecha. Que é um desenho ótimo, aquele desenho anime de mecha pra quem não gosta de mecha. Porque tem vários outros elementos. E reintroduziu com força total. Eles fizeram depois Gunbuster, se não me engano, eu não conheço muito do que se trata, mas também é de mecha. Gunbuster e Diebuster, que é a continuação, eu não entendo muito. E aí, resolveram em 2007. Eles fizeram umas coisas, né? Eles fizeram outras coisas nada a ver com mecha. Não, eu tô falando assim, de mecha fizeram esse. Fizeram His My Master, fizeram Friculi e tal. É, Mahoromatic. Fizeram um monte de porcaria. Aí porcaria? Não, Mahoromatic é legal, eu gosto. Eu não tô chamando... E eu ainda não assisti His My Master também. Só sei que tem hentai até se chega. Dojin Tukutekan. Então, esse é o problema. Tipo, eu tô falando porcaria. Eu nunca vi Mahoromatic. Só pra não ser injusto, o Friculi também é muito bom, cara. Cara, eu nunca vi nem Furikuri nem Mahoro Magic, que são dois títulos muito falados deles, então eu não posso falar deles. Agora, esse como é que o nome, He's My Master? Cara, eu só ouço coisas negativas dele, porque diz que assim, é um anime só de fanservice. E não que as pessoas tenham alguma coisa contra, mas é Gainax, o povo esperava alguma coisa com mais conteúdo de Gainax. Cara, eu já vi, no mínimo, sabe, a média que eu costumo ver de loadings, de uma série de sucesso, costuma ser 2 ou 3, assim, porque eu não vou muito atrás, não corro atrás. Então, eu tenho um feed lá e vou catando tudo que chega pelo feed. Agora, de He's My Master, eu já vi, sem brincadeira, de 10 a 15. E tipo, isso aqui veio parar na minha mão. Eu não quero nem saber os milhares que tem por aí. O problema que o povo critica é que é Gainax, entendeu, fazendo isso. Eles fizeram aquele Rikyu T. Honey, que eu não sei se é bom também, mas dizem que é estranhíssimo. Eu volto falando assim, cara, Gainax, o que aconteceu? Porque ela era queridinha dos otakus. E aí, enveredou por esse negócio do fanservice e parece que não ia sair mais disso. Na verdade, eles ainda são queridinhos do otaku, porque o fanservice é uma coisa de otaku e a Gainax deve ser o estúdio mais otaku ever. Só que... como eles chegaram e fizeram Evangelion, sabe? E porque a Gainax é um monte de gente. Então, quando um foca e outro, cada um tem seu gosto ali dentro, sabe? Então, quando é um cara focando, pode enveredar pra um lado diferente como enveredou o Evangelion, sabe? Mas a Gainax foi feita fazer coisa pro otaku no geral, sabe? Qualquer tipo de coisa otaku. Enfim, e aí, mas o que acontecia? O povo há muito tempo tava esperando. Cadê o grande lançamento novo da Gainax? Alguma coisa que vai voltar a colocar a Gainax, sabe? Nos topos e tal. E aí, o que aconteceu? Algum tempo já eles vinham planejando e aí em 2007 estreou esse anime chamado Tengen Toppa Gurren Lagann. Tem várias traduções pra esse nome, eu não vou falar cada uma delas, porque cada vez eu olho e é tudo em inglês. Qual é a sua preferida? Cara, tem uma que é... todas envolvem terremotos e terras explodindo e cabeças explodindo e coisas tremendo. Entendeu? Uhum. Porque esse anime tem muita testosterona e todo mundo tem úlcera. Úlcera? Por quê? Todo mundo muito assim! Ah, tá. Não, a impressão que eu tenho é que ele tem um apelo shonen forte, não? Cara, também... é que tá. É muito interessante, porque é o seguinte. Ele é escrito por um cara... Kazuki Nakashima. Aparentemente, esse Kazuki Nakashima, ele nunca foi envolvido com esse mundo de anime e tal. Ele é escritor. Ah, não, ele escreveu o anime e escreveu uma light novel também do anime. Do anime, mas antes disso, ele é escritor de outras mídias e tal. Enfim, deixa eu começar pelo plot principal, que aí eu vou desenvolvendo o que eu tô querendo dizer. Porque que essa... enfim, essa série deu o que falar. Ela fez muito sucesso. O nome Gainax voltou pro topo desse estúdio. Não só o Otaku, que se prende no fanservice, mas otaku que pega com essa coisa mais underground, assim. E sem contar que introduziu o gênero robótico de Super Robot de novo, só que de uma forma diferente. Ele escreveu o script de Cut Honey, do Rick Honey. Então ele já tá envolvido com a Gainax há algum tempo. Então basicamente é o seguinte, Gurren Lagann começa numa espécie de mundo Mad Max pós-apocalíptico. E toda a humanidade vive embaixo da Terra. Quantas humanidades exatamente existem nesse mundo? Nas planetas Terras tem muitas humanidades. Tem várias humanidades que elas são divididas em vilas. E cada vilarejo tem seu próprio território ali embaixo da Terra. E o que acontece é o seguinte: eles estão ali embaixo da Terra, mas eles já são a enésima geração que está crescendo ali embaixo da Terra. Então eles estão num estado que eles nem lembram exatamente por que eles estão vivendo embaixo da Terra, entendeu? Muitos deles nem sabem que existe alguma coisa chamada superfície. Porque todo vilarejo tem uma espécie de líder do vilarejo, que é aquele cara que, isso não deixa muito explícito, mas provavelmente é alguma coisa que deve ser hereditário. Então o cara que lidera, ele tem essa missão. Ninguém pode sair dali daquele vilarejo, porque tem constantes terremotos nesses vilarejos. E tem alguma coisa muito ruim pra cima do teto, que ninguém sabe o que é. Então eles estão seguros ali, estão felizes ali, estão ali que a gente tem que ficar. E todo mundo tá bem satisfeito com isso, porque, enfim, ninguém sabe mesmo o que tem ali, a vida deles tá boa ali e tal. E tem esses escavadores, porque eles precisam estar sempre expandindo pra baixo. Expandindo entre aspas pra baixo. Por quê? Pra conseguir novos territórios, porque corre o risco de desabar a qualquer momento, tem muito terremoto. Então a história começa com um... Não é quente demais onde eles moram? Cara, acho que tem um sistema de ar-condicionado central. Eles têm luz elétrica. Ah, tá. Então deve ter ar-condicionado. Como é que é a roupa deles? É todo mundo com pouca roupa? Não, todo mundo enroladinho, com panos e Mad Max. Todo mundo extremamente limpo, ninguém tá sujo de terra, como sempre. Mas enfim, aí a história foca num desses garotos escavadores que se chama Ekita. O japonês fala Shimon, se escreve Simon. Eu não sei se eu devo falar Simon ou Simon. O que eu devo falar? Ele fala Shimon. Olha, se eles falam Shimon, eles querem que você fale Simon. Se fosse Simon, eles falariam Shimon. Aí seria o nome de Shimon, pô. Mas provavelmente eles falariam Shimon. Eu vou falar Simon, porque eu acho que não é Simon. É melhor falar Simon. A versão americana eles chamam de Simon, mas eu vou falar Simon. Fala Shimon, pronto. Não, porque é muito pose. Não. Ok? Ou seja, você é um poser ao inverso. É, aqui eu tenho que pagar de culto, tô fazendo uma análise técnica, não tem nada de fanboy na minha análise. E o que acontece? O Simon, ele... E é legal, porque eles escavam com uma espiralzinha, com um drill, e você vai ver muita espiral. Os japoneses adoram um drill. É incrível, cara. E eu já tava com isso na cabeça, porque eu tinha acabado de ver Luckstar, quando eu comecei a ver Borelaga. E aí eu descobri toda essa cultura, essa tela japonesa envolvendo brocas, né? Envolvendo drill. Alienígenas ótimas com brocas. É, assim, e aí a gente começa a ver o seguinte, bom, esse anime foi feito pra otakus, porque você tá vendo, mas tem uma explicação depois, pra ter uma coisa por trás disso. Não é mesmo que seja otaku, é uma questão de infância japonesa, inclusive, né, cara? Toda criança japonesa adora drills, don't ask me why. Não, e acontece? Se você for prestar atenção nas patterns dos robôs, dos chefes de Sonic, tem muita drill. Sério? Tudo quanto é lugar. Sério? Sério? É a arma principal de todos os robôs, é uma drill, sabe? Em algum lugar. É. É muito bizarro. Engraçado que eu comecei a gostar de drill também, que tá acontecendo comigo. Pois é, né? Não era pra ter acontecendo isso. Eu não ligo pra broca. Que tem de... Que é a graça de uma broca. Mas enfim, ele tá cavando numa dessas gravações, então ele acha um objeto... Aí que tá o que acontece. Ele é um garoto solitário, é tímido, esquisito. Peraí, essas brocas, elas são como? Elas são na mão? Cara, é na mão e tem uma manivela atrás, que eles vão rodando assim e vai escavando. Meu Deus, que coisa mais desanimada. Inclusive, o gráfico deles escavando é totalmente estilizado. É uns bonequinhos meio mal feitinhos, sabe? É difícil explicar. É como se fosse um é bem estilizado. É como se fosse um jogo de Nintendo DS. Isso, né? É uns bonequinhos assim, tudo rodando e descendo, entendeu? É bizarro. E acontece, ele acha uma broca desse tamaninho, que fica brilhando. As pessoas não estão vendo o tamaninho. Pequenininha, cabe na palma da mão dele, uma broquinha, tipo um chaveirinho, e fica fazendo vum, vum, brilhando vum, sabe? Qual a cor da broca? Cor de broca. Mas tipo, ela só faz barulho, ela não brilha? Mano. Ela brilha, tipo, uma luzinha amarelinha dentro, vum. E aí o que acontece, ele sai de lá do buraco, e ele conhece um cara, então, e tem uma galera que fica tentando maltratar ele, porque ele é muito zoado, porque ele perdeu os pais dele num desses terremotos que tem ali embaixo. E ele é muito sozinho, muito na dele, e o povo fica zoando muito dele. Então chega um cara pra poder proteger ele, que é o Kamina. E o Kamina, ele tá muito famoso na internet atualmente, porque ele é um dos caras mais motherfucker bad. E o úlcera. Atualmente não, né? Vale lembrar que Gurren Lagann é de 2007. Cara, mas ele tá no hype ainda, né? Porque tá chegando no ocidente agora. É. Haruhi tá no hype agora e de quanto tempo que é? Mas Haruhi era Haruhi, né, cara? Não, mas Gurren Lagann é Gurren Lagann. Evangelho tá no hype de 2 anos atrás. É, tá. Entendeu? Tá. Se fosse no hype agora, pra você falar agora 2009, você pode encarar a coisa de 2006 pra cá, tranquilo. É, porque os ataques eles são muito agora mesmo, sabe? É. Tirando algumas exceções como Haruhi, Luckstar, como Forever. Gurren Lagann, Code Geass vai estar sempre no imaginário dele, só que as piadas já estão em molde. Não. Ainda são, porque tá rolando agora muita figure, muito Sigma. Sigma? Figma. Figma. Sigma. Muitas humanidades comprando Sigmas. E aí... Tá rolando muito Figma, né? Blá, blá, blá. O ponto é o seguinte, ele é muito badass, e ele fala, e ele chama o Simon para entrar no grupo dele. Ele tem um grupo ali no subsolo, de rebeldezinhos, que chama a Brigada Guren, Gurendan. E aí ele chama e ele fala pro Simon... E aquela broca dele! E a broca que vai fazer ele escavar e chegar até os céus! E não esqueça disso! Uhum. E fogo nos olhos explodiu atrás! Pá! Ele fala que a broca dele vai levar eles aos céus, não sei o quê. E o Kamina é o seguinte, ele tem um sonho... Peraí, quem fala da broca é o Kamina. O Simon mostra a broca que ele achou pro Kamina. E o Kamina fala que aquela broca dele... Ah, tá, entendi. Vai levar eles aos céus! E chama ele pra entrar no Guangman! Que é obrigado, Guren! E eles dançam também? Não. E o Kamina é super estiloso, ele tem umas tatuagens pelo corpo e um óculos pontudo pra cima e um cabelão azul com um tupetão, sabe? Ele é todo cadastrão, sabe? E o que acontece? Ele, quando era criança, ele teve com o pai dele na superfície. E o pai dele foi embora pra superfície e deixou ele lá. Então ele sabe que existe uma coisa chamada superfície. E ele quer, porque quer, sair dali. Porque ele acha que a humanidade não tem que ficar num buraco, sabe? A humanidade, se tem coisa lá em cima, vamos lá pra cima. E ele vive em conflito com o líder do vilarejo, porque o líder do vilarejo não quer que ele saia de lá e tal. E o que acontece? E aí depois, mais tarde, o Simon tá escavando... E ele acha uma espécie de uma cara gigante enterrada. Não é uma cara, não é muito gigante, não. É uma cara meio que cabe ele dentro, sabe? É um pouco maior que ele. Uma cara, uma máscara? É tipo um robô, só que é uma cara. Ah, com perninhas e bracinhos. Entendi. E ele descobre que nessa cara tem uma coisinha, uma entrada que encaixa a broca dele, exatamente ali. Quando ele acabou de encontrar ali, um pouco depois, rola um terremoto fodástico no vilarejo deles e cai dentro, o teto quebra e cai um meca gigante, que é uma cara também, só que é enorme. E é uma cara também, com pernas e braços. Os mecas são caras? São caras. Um detalhe no design desse desenho é que tudo basicamente são faces. Peraí, dá uma explicada melhor, porque pelo menos na minha cabeça eu tô imaginando aquela bolinha de Bucky, ou de Baco. Não é. Não, são como se fossem totens. Imagina totens. Só que totens é high-tech, estilizados, entendeu? Ah, agora ficou mais legal. E tem vários formatos e tal. E é gigante. E junto com essa cara, cai uma garota de cabelo vermelho, pouquíssima roupa, com rifle gigante. Por que será? E aí eu fui às alturas, porque ela tinha um rifle enorme, e ela chega atirando no bicho. Cara, você fala que não vai gostar de Strike Witches. Strike Witches são garotos com armas. Mas é diferente, não é tanto assim não. Elas não são tão estilosas, e elas são chatas. Ah, tá. E é muita, elas não estão peladas, é diferente. Ah, mas eu já vi de calcinha. Não assistiu anime, mas eu já vi de calcinha por aí. Mas você não sabe de terninho, prisão do tempo? Não. Rola episódio de banho, etc. Ah, tá. Óbvio que na TV eles cortam muita coisa, sabe? Mas na edição, cortam assim, no sentido de não ter mamilos. Na versão de DVD com certeza vai ter. E ela chega, e o legal é que enfim, e dá-lhe muito close na bunda dela, muito close do peito dela, você não tem noção da quantidade de close das partes dela e comentários das partes dela. A partir desse momento, o anime, o resto do anime é tudo focado nos peitos dela, né? As coisas não. Vão acontecendo e mostra só o peito dela. Né? Não, mas tipo, nesse episódio, cara, ela mete o peito na cara do garoto muito, e toda hora ela mexe a bunda na cara de alguém, sabe? Ela tem um rabo imenso que vai batendo nas pessoas. Bom mesmo? Eu vou chegar lá. Espera. Eu tô dando toda uma visão pra você, depois eu vou chegar o que tem por trás disso. Tem uma coisa por trás da bunda dela ainda. Aí acontece, ela chega atirando e aí basicamente o episódio são eles fugindo e aí o Simon fala assim, bom, olha só, galera, eu achei uma carinha enterrada ali que é parecida com aquela. Se eu conseguir pilotar aquilo, talvez a gente possa derrotar ele. E aí o câmbio dá, isso, sua boca, vamos lá! E aí eles vão lá e os três entram nesse mequinha. O Simon enfia lá a broca dele no bicho e o bicho sai andando, correndo, sabe? E vai enfrentar o bichão grandão e consegue derrotar. É, com o câmbio dentro? O câmbio dentro, é muito bizarro que fica os três imprensados dentro do mequinha e o mequinha assim, é uma cabeça sem cabeça, eles ficam em cima. E aí, cabeça sem cabeça? Não tem um tampão, é uma cara, mas não tem um tampão. Tá. E aí sobe uma espécie de um cérebro, entendeu? Que é a cobertura, sobe uma cúpula que envolve eles dentro, é tipo um cérebro. Ah, entendi. Cara, tenta ser um pouquinho mais específico nas suas explicações, que tá tudo muito bizarro. Quem tiver ouvindo, vai no Google Imagens enquanto eu falo e vai procurando o design. Por lá, Lagan, que vocês vão ver o Lagan. Aí o câmera na hora vira, o nome dele vai ser Lagan. E aí, por quê? Porque é legal. Acabou, não tem modificação, foda-se. E aí eles vão lá e conseguem enfrentar. E aí eles vão pra cima do bicho, aquele bichinho mínimo consegue derrotar o bichão grandão. E os dois, logicamente tem uma broca gigante no Lagan. Onde? No nariz? Não, cara, sai debaixo dele e ele vai furando o bicho e vai... explode o bicho e eles vão parar na superfície. Eles caem na superfície e na superfície eles descobrem várias coisas. Eles descobrem o seguinte, que essas criaturas gigantes, elas são chamadas Gunmen, esses mechas chamados Gunmen, e são pilotados por uns seres chamados Beastmen, que são uma espécie... são os furries, cara. Muito estranhos, porque tem vários tipos. É um cara de macaco, o outro com a bola peluda rosa, o outro que... essa é uma coisa bem cartoon, entendeu? E eles pilotam esses bichos. E a vida deles é molestar e encher o saco dos humanos que moram na superfície. Ninguém sabe exatamente de onde eles vieram, por que eles estão fazendo isso, quem foi que deu os Gunmen pra eles. Você sabe isso, basicamente. E aí, a Yoko, que é o nome dessa garota que chega lá, diz pra eles o seguinte, que ela faz parte de um vilarejo que foi destruído por causa da briga desses Gunmen e tiveram que ir pra superfície. E, aparentemente, o vilarejo que eles moram, no início da humanidade, antes desse apocalipse que acabou com a humanidade, era alguma espécie de depósito de armas. Então eles têm armas, eles são bem bélicos, assim, porque eles aprenderam a lidar com essas armas. Então eles fizeram uma espécie de resistência humana, grande, e eles lutam com esses Gunmen. Esses Gunmen, eles atacam durante o dia, vão embora à noite e tal. E aí o Kamina e o Simon entram pra esse grupo. E em determinado episódio, o que acontece? O Kamina dá na telha de roubar um Gunmen pra ele também. Ah, o Simon tem, eu também quero. Ele rouba um Gunmen. E aí batiza o Gunmen dele de Guren. E na hora, e o que acontece? E depois, num outro episódio, o que acontece? Ele vira e fala assim, vamos combinar! E, hein, combinar? Como assim combinar? Vamos combinar! Aí ele pega, sabe, o Lagan pela mão, com a broca dele, e pá! enfia na cabeça. Aí, aparece aquela cena assim, daquele robô, com o Lagan em cima dele, mal encaixado, sabe? Porque simplesmente enfia e quebra. Pera aí, eu estou muito confuso. Quem pega o Lagan com a mão? O Guren. O Guren é grandão. É uma face também, com o braço e pé. Ah, tá. Isso explicou. O nome com o Mini, Goman, é o Lagan, que é o do Simon, que ele é pequenininho. E aí, o Kamina, o Guren pega o Lagan e encaixa na cabeça dele. Só que ele vem que enfia, tá quebrando tudo, entendeu? Porque os dois não combinam, eles não servem pra encaixar, então ele vai enfia. Mas o que acontece? Acontece uma transformação bizarra e, de fato, ele acaba encaixando de verdade e vira um robô. E vira um mecha, entendeu? O mecha é de verdade? Full? É, vira um mecha full, com duas caras, uma no peito e uma aqui. O Lagan, no caso, vira a cabeça e o resto vira o corpo, só que o corpo vira um corpo de verdade, mecha full, e vira o Guren Lagan, que é esse robô. O anime, assim, ele tem basicamente duas fases. Alguns dizem que tem três partes, mas eu dividiria em duas básicas. A primeira parte justamente é essa, em que são eles juntando pessoas do mundo do humano de toda parte da Terra, que começam a ouvir falar dos feitos do Guren Lagan e começam a roubar Gamês também e começam a se juntar com eles. Eles fazem uma eles chamam de Dai Guren Dan, que é a grande brigada Guren. E aí, dentro do Guren Lagan tem um sistema, tem um ponto de retorno do Mecha, que é um navegador que ele tem pra voltar pra base deles. Então eles começam a voltar pra base deles pra descobrir onde é que é a base dos Beastmen, pra poder derrotar eles. Basicamente, a primeira parte da série é isso. Aí a segunda parte, depois que eu não vou falar hoje, não vou me aprofundar muito nela hoje, mas ela se passa 7 anos no futuro. Até porque não teria como fazer sem dar spoilers, né? É, então, tipo, não tem como, porque acontece o seguinte: tem uma reviravolta extremamente pesada e pula 7 anos no futuro e o anime muda completamente. Mas voltando da primeira parte, pelo que vocês puderam perceber, é uma coisa completamente maluca e não faz o menor sentido. Mas o problema, toda a série, na verdade é o seguinte: a Gainax, o que ela quis fazer? Ela quis meio que fazer uma grande homenagem a esse Super Robot, porque não tem essa coisa da ficção científica. Aparentemente, o que acontece? Toda vez, você viu, o Kamina pegou o lago, enfiou na cabeça e de fato virou um mecha. Toda vez que eles precisam de uma arma, a arma simplesmente brota do braço deles, entendeu? Se eles precisam de uma broca mais poderosa, a broca mais poderosa vai acontecer. Se quebrou, esse volta a crescer. Por quê? Porque tem uma conexão estranha com a força de vontade do piloto e o mecha que eles estão pilotando. Então, é proporcional. Então, se o fogo, se a força de vontade do cara for muito grande, tudo é possível. Então, quando ele vira e fala que vai combinar, ele acredita que vai combinar. Então, o troço combina. E, aparentemente, por exemplo, se ele precisa voar... Como é todo mundo muito... Todo mundo tem uma força de vontade full, né? Top. Nem tanto. O Kamina é o maior deles. Mas o problema é o seguinte. E esse anime todo fala sobre evolução. A coisa da espiral é justamente isso. O anime, depois, mais pra frente, da segunda parte, ele introduz um conceito chamado força espiral, que seria a força que permite essa interação entre o piloto e os Gunmen. E essa força, isso representa a evolução humana. O anime todo fala sobre a capacidade do ser humano de sobreviver e de avançar em qualquer situação. Então, você tem, primeiramente, você vê que eles estão lá embaixo da Terra, expandido pra baixo, cavando pra baixo. E o Kamina, ele quer ir pra cima. Ele quer inicialmente expandir pro teto, ele quer sair pra superfície. Depois que chega na superfície, ele vira e quer ir pra Lua, ele aponta pra Lua, e nós vamos chegar lá, entendeu? E nós vamos ter uma broca gigante, nós vamos cavar até o céu, entendeu? E o anime todo fala isso, fala sobre a capacidade do ser humano, contanto que ele acredite nisso, e contanto que ele confie em si mesmo, e avançar cada vez mais. E o Simon, ele é muito medroso, ele é muito inseguro. E o Kamina, ele é absurdamente confiante. Então, tá sempre o Kamina tá sempre botando o Simon pra cima. E o Simon nunca aparece, tá todo mundo achando o Kamina muito louco, sempre, muito louco. Assim, chega a beirar a irresponsabilidade, porque ele chega à beira da morte, muitas vezes, porque ele, sabe, nada freia o cara. Só que a cada vez que ele consegue, como se diz, que ele consegue driblar a dificuldade, acontece um milagre qualquer e a coisa funciona por causa dessa força espiral. Então, por isso que tem toda essa simbologia de espirais durante a série toda. O nome do rei dos Beastmen é o Rei Espiral. É Rei Uzumaki? Não, é Spiral mesmo. Ah, tá. É Spiral? Cara, não lembro. E legal, não lembro. Hã? Então, o que acontece? O anime todo é muito surreal. Então, assim, tem algumas partes que até chega a irritar um pouco, entendeu? Porque, assim, é uma... Às vezes, essas lutas extremamente exageradas, explosões, coisas assim, que você fica pulando da cadeira. E isso torna o anime muito excitante, entendeu? Assim, dos últimos tempos, é o único anime que realmente me fez, sabe, ficar enfiando as unhas na cadeira. E o que vai acontecer agora? Porque é tudo muito extremo. Só que não é um extremo gratuito, é um extremo justamente pra mostrar, porque tudo que acontece nas lutas é proporcional à força de vontade do piloto. Então, como Okami, né? Tem uma força de vontade absurda. O que acontece nas lutas acaba sendo absurdo. E o interessante de Gurren Lagann é o seguinte, porque é um anime que tem vários véus. Então você pode... Então, se por exemplo, se você quiser procurar ver só, por exemplo, um anime de luta foda com muito fanservice, você vai encontrar isso. A Gainax fez isso pros otakus. Então tem lá Yoko. Tem um episódio só de fanservice, que eles ficam pelados o episódio inteiro. O Kamina desfila pelado, porque tem um bichinho, eles têm um mascote, que é uma espécie de um porquinho da Índia com um óculos preto, assim, bonitinho. E aí tem um episódio que, de uma casa de banho, e que o Kamina passa o episódio inteiro pelado, com aquele bicho tapando, grudado no pênis dele, tapando, e ele tentando chegar do outro lado do muro pra ver as garotas tomando banho. E eles não têm medo de brincar com esse nível de comédia. Então você, se você quiser ver só isso, você vai ver só isso. Agora, se você quiser ver pelo lado da homenagem, você vai pelo lado da homenagem, porque é a Gainax fazendo uma grande homenagem a todo esse gênero de super robô que não se vê desde os anos 60 e 70, que tem ali. E se você, ao invés disso, quiser achar toda uma bagagem filosófica por trás, você vai achar também. Então isso que torna muito interessante, porque nada é gratuito. Então mesmo quando você tem os peitos pulando da Yoko, você vê que aquela coisa assim, sim, é feito pra agradar o otaku, mas beleza, porque não tem só isso, entendeu? Então você pode curtir os peitos dela maneiro, aquele fanservice gratuito, que vai ter uma história depois. Você pode desligar o cérebro em alguns momentos sem medo de ser feliz, entendeu? Porque daqui a pouco vai ter alguma coisa pra você pensar. É, pra quem viu o Code Geass até o final, que a gente não vai falar sobre isso ainda, porque o Live... Por minha culpa. É, o Live insiste que a gente só vai poder comentar disso quando ele assistir, ele tá assistindo a primeira temporada ainda. É uma espécie de Code Geass mais extreme, né? Porque Code Geass também tem toda essa coisa de vários pontos de vista. Mas já o Code Geass já vai ser pegado do Real Robot, que é uma coisa mais política, mas não tem essa coisa tão surreal envolvendo os robôs. Mas o próprio Code Geass, ele tem uma pegada mais moe, tem outra pegada mais yaoi, tem outra pegada mais política, tem outra pegada mais homenagem sem noção, sabe? É, às vezes alguns animes metem os pés pelas mãos quando eles tentam agradar muitos públicos ao mesmo tempo, acabam não agradando nenhum. Só que esses, assim, conseguem fazer bem. Code Geass ou Gurren Lagann, eles conseguem dar um pouco pra cada público e conseguem agradar todo mundo. Na verdade, principalmente depois da segunda temporada de Code Geass, o pessoal acabou focando muito na parte sem noção. Porque Code Geass tem coisas absurdamente sem noção, sabe? Mas Code Geass tem, sim, outras coisas muito interessantes. Assim, acontecendo ao mesmo tempo, assim como o Guaraná, com vários véus. E assim, olhando pela parte artística, o traço é muito bom, ele é bem estilizado, os personagens são muito estilizados, os robôs, como você pode imaginar, são bem estilizados, o que torna uma coisa bem interessante. Apesar deles ainda serem totens na minha cabeça. Não, você vai ver que eles são bem legais. Consegui colocar braços e pernas neles, sabe? Não consegui ainda. E são bonitinhos, eu gostaria de ter figuras de todos eles, você vai ver que é legal. E toda essa coisa dos robôs evoluírem é uma grande metáfora pra essa coisa de que, dependendo da sua vontade, você pode conseguir o que você quiser, só depende da sua vontade. Então, esse exagero nas lutas é uma metáfora pra isso, porque o limite que os robôs, que o Gurren Lagann pode chegar, assim, depende só da vontade de quem tá pilotando. Por isso que acontecem coisas, assim, absurdas. Eu não vou dar um spoiler aqui, mas logo no final da primeira parte acontece uma coisa que você fica, oh my God, você tem um orgasmo e sai chamando os olhos pelos seus olhos. Meu Deus. Tá, exagerei. A animação é muito boa, é muito fluida. A animação das cenas de ação é muito, muito, muito, muito boa. Deve ter sido um seriado muito, muito caro. A Kyoane deu dicas pra Gainax de animação? Não sei, cara. Não sei, mas é muito boa. Agora, tem só uma ressalva, uma curiosidade. É o seguinte, se você viu até o episódio 4 e quis parar de ver, volte o 5 e não sei que volta ao normal. O 4 é extremamente mal animado. O traço é completamente diferente. O episódio 4 é outro episódio. Por quê? É dirigido por um outro cara. Tem um cara maluco aí que faz muito seriado, até mainstream, mas dizem que ele é um cara muito louco, assim, e faz umas coisas muito underground. E ele é amigo de um dos executivos da Gainax. Ele pediu pra fazer o episódio? Não, o cara chamou ele pra dirigir o episódio. O episódio é completamente diferente do outro. A narrativa. Chamou pra nunca mais, né? Pra nunca mais. E o que eu sei é o seguinte: os otakus passionais do Two Channel ficaram muito putos. E falaram muito mal do episódio, ameaçaram deixar de ver a série, uma merda. E esse executivo da Gainax, que é um dos meus, eu esqueci o nome dele, mas ele é um membro fundador da Gainax e tal. Ele, o que acontece? Ele declarou em algum lugar, não sei onde, não sei se foi em algum blog, alguma entrevista, ele falou mal desses fãs do Two Channel e falou que ler esses comentários do Two Channel é como enfiar a cara dentro de um ânus e respirar. Ou algo assim. Tô traduzindo livremente dos textos em inglês que eu achei, mais ou menos isso. E os caras do Kurt Channel ficaram tão putos com ele que ele foi afastado. Não se sabe se ele pediu demissão, porque ele ficou puto, ou se ele foi da Gainax? Ele saiu da companhia. Ele era um dos produtores do Gurren Lagann e era um dos mesmos produtores da Gainax. Ele saiu. Meu Deus! Não se sabe, não dá pra achar muita informação na internet a respeito, assim, no sentido de se ele pediu pra sair ou só afastado temporariamente pros fãs acalmarem, não sei. Mas é o seguinte, eles precisam dos fãs. Então, vai ver, os fãs ficaram muito passionados a respeito, deve estar dando umas férias sem vencimento pra ele. Mas não desanime, depois o episódio 5 voltou normal. E é isso. É um anime que ele não é o que você vê de início, ele é aquele anime que você dá prazer, você vê cada episódio e escavando e escavando, e não é aquele simbolismo vazio, tipo, sei lá, Evangelho, legal, nós somos japoneses, não sabemos o que é a Bíblia, então nós vamos colocar vários referências bíblicas porque é legal, e aí um monte de gente pseudo-filósofo do ocidente vai ficar olhando achando que tem muita coisa por trás, mas não, são só elementos bíblicos soltos. Mas tem coisas filosóficas não relacionadas com os elementos bíblicos soltos. É, mas o povo é tipo Matrix, entendeu? Também que o povo quer ver filosofia onde não tem. Não, nós somos o Monzochowski, nós lemos um monte de filosofia e vamos botar vários nomes randômicos aqui e vamos colocar um mantra técnico tocando e vamos botar coisas de vários animes que nós vimos nos anos 80 e o povo vai achar que é uma maior tratada filosófica dos últimos anos, mas não, esse não tem a pretensão, é que tá. Que legal, Gurren Lagann não tem a pretensão de ser um anime pra bicho grilo, de filosofia pesada, tipo Evangelion, mas de fato consegue ter isso, e consegue mostrar isso de forma sutil e gradativa, e isso é bem interessante, e foi isso que me atraiu bastante, e é bem legal, acho que todo mundo deve assistir, e é um dos grandes, e tomara que a Gainax não caia o nível e não volte a fazer moer depois disso. Pelo menos rende muito doidinho, cara. Com certeza. E agora, o que a Gainax tá fazendo agora, eu não sei se morreu, mas tem uma garota que é protagonista. É um mangá. Chi, alguma coisa. Não tô sabendo, não. Shikabane Hime? Enfim, a segunda página da Wikipedia do Shikabane Hime, que é a nova série da Gainax, a capa é uma garota colegial com as pernas abertas. Algo no meio das pernas que eu não consigo identificar. Ou seja, eu não sei até que ponto isso é só fanservice gratuito ou se tem alguma história por trás. Que é isso? É uma máquina. Cara, seu monitor ruim não tá ajudando muito, então não sei. É uma arma, velho. É uma arma. É porque tem o primeiro plano. Ah, tá sentado numa cadeira e tem uma arma segurando uma Uzi. É que tem um ângulo maluco de mangaka que quer experimentar técnicas novas, aí coloca um ângulo maluco e ninguém entende porra nenhuma. Mas maneiro. A Gainax não costuma fazer muita adaptação. Ela fez com uma Horomatic, fez com o Cutie Honey. Traduz o plot aí que tem três linhas. Ah, acabou. O plot traduzido simultaneamente ela rasca. Na Wikipedia. Bom, after being murdered... Não, vou falar com voz de, com entonação de tradutor do Austin que morreu. É, depois de ser assassinada, Makina Hoshimura se torna um cadáver vivo. Um zumbi. Um zumbi, living com um cadáver vivo. Não, é porque isso é a tradução do Austin, era assim mesmo. Armed, armada? É. Armada. Armada com... Duas submetralhadoras. Submetralhadora. Ela tem que matar 108 corpos. Você tem outros zumbis? Em ordem, para ganhar. para poder entrar no céu. É um dos plots mais genéricos que eu já vi toda a filmografia da Gainax, mas deve ser interessante pra estarem se prestando a fazer isso. Ela é ajudada por Kesei Tagami, um... Padre budista. Um monge budista. com ligações com um grupo anticorpse, antidefunto, conhecido como Kogun. O culto Kogun. Ou seja, ela é uma menina que morreu e tem que matar 108 pessoas que morreram e não foram pro céu também, outros zumbis, não sei exatamente zumbis que eles não... Legal que 108 é um número muito recorrente na toda a filosofia oriental, né? É, porque é um número de bolinhas no rosário. No rosário e na japa, que é o rosário indiano, também tem 108 contas. É em Shaman King, que é muito legal, porque eu esqueci o nome dela, mas a namoradinha lá do Yo, ela tem ela usava um rosário de 108 contas, e tem uma hora que ela ganhou um upgrade, ela usa um rosário de 1080 contas. Tipo, dá a volta, dá três voltas nela, sabe? Enfim, assiste o comentário. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Procro Basket foi um dos três últimos mangás que estrearam no Jump. Agora que Master e as Clappers foram cancelados, vão entrar mais dois, que são... Beelzebub Baby que é o trocadilho com Beelzebub. E um outro que também é de... Um outro que também é de basquete. Vai ter dois mangás de basquete ao mesmo tempo. E tem algum termo de basquete no meio. Não sei se é Hooper, alguma coisa assim. O que interessa é Croco no Basket. De Grêmio vai sair aqui no Brasil. Eu acho que pela JBC, posso estar enganado. Seria bom se a autora pegasse agora e continuasse, porque ela e terminasse, sabe? Porque ela vive parando, dizendo que tá doente. Não sei porquê. É, só me desanima um pouco. Eu odeio começar a série que eu sei que tá andando ainda e corre o risco de parar e não terminar. Pois é, acabou de sair de mais um hiato, sabe? Acho que já é o terceiro hiato que ela dá. Eu tô querendo comprar esse The Greyman Claymore, que vai sair também. Só que The Greyman dá tristeza, assim como alguns outros. Porque vai chegar um ponto que os volumes do Brasil vão encontrar com os volumes do Japão. Nunca mais a mulher vai querer terminar e vai ficar com a coleção incompleta em casa. É, mas The Greyman tá bem grandinho, talvez ela termine logo. Mas enfim, Croco no Basket. Existe um time... Um time que era de uma escola e que ficou muito famoso, porque todo time era muito bom. E, caramba, o time de basquete tem quantos jogadores? Perguntou pra mim... Eu não lembro se são 6 ou 7. Eu, quando era menor, eu não sabia o que era basquete e o que era vôlei. O quê? Eu juro, eu sabia que existia basquete e existia vôlei. Um era cesta e o outro era a rede. Como eu era criança, pequenininho... Qual era qual você não sabia? É, eu era criança, não sabia direito em inglês pra dizer pra basket, né, cesta. Eu não sabia, cara, fazia mal ideia. Meu Deus, e vôlei de vôlei, bom, vem de onde? Não sei. Que linha é essa, né? Deixa eu ver aqui quantos jogadores eram. Deve ser alguma coisa tribal envolvendo índios norte-americanos e colonizadores. Meu Deus, não. Deve ser alguma coisa da Europa. Ah, é. Tá, todos os esportes da Europa. Aqui tá um... Aqui, são 6 jogadores. Eles eram conhecidos como os 5... Ele gostou do traço, o Live, viu? Eles eram conhecidos... A geração dos milagres era um time de 5... Isso é time de colégio, sabe? Eram 5 jogadores muito bons. Que acabaram se formando, acabaram se trocando de colégio e se separando. Não se formaram não, mas trocaram de colégio e se separaram. Mas então, e é o time dos milagres, e acontece quando esse Kuroko, ele entra no colégio e acaba procurando um time de basquete, e ele é muito engraçado porque ninguém percebe a existência dele, sabe? Tá todo mundo conversando, beleza, tem 5 caras que querem entrar, né? Aí ele levanta, não, são 6, sabe? Ninguém toca que ele tá ali, ele é totalmente apagado. Completamente apagado. É legal isso também porque a treinadora desse time, ela consegue... É uma mulher. É uma mulher. E ela consegue analisar a capacidade física da pessoa só de olhar ela sem camisa. Ela olha pros caras sem camisa e aí aparecem, tipo, estatísticas, assim, sabe, na tela. Na tela não, com o mangá, né, no quadro. Como se ela estivesse vendo, tipo, um android. E esse Kuroko entra lá e ele começa a jogar e as pessoas percebem que ele joga muito mal, ele não sabe jogar nada, sabe. Ele vai passar a bola, vai pra longe e tal. Só que começam a perceber... Que ele é muito bom pra passar a bola. Porque ninguém percebe a existência dele. Então como ninguém percebe a existência dele, ele consegue roubar, aparecer do nada e roubar a bola e passar a bola pra outro jogador. Sem ser percebido, sabe? O time quando vai ver, a bola não tá mais na mão dele, na mão do outro. Porque não percebeu que tinha um cara ali perto deles. E na verdade o Kuroko era o 6º jogador da geração dos milagres. E ele servia só pra isso. Ele era um suporte que ia roubando as bolas e passando pros outros jogarem melhor, sabe? E aí tem esse personagem, né? Esse outro calouro que entrou, que é um altão lá e tal, que joga bem. E ele também é bem moerô, sabe? Bem... meio com úlcera. Ele e o Kuroko fazem um acordo super redondinho, oi, sabe? Que o Kuroko vai transformar ele no melhor jogador do Japão. Ele jogando e o Kuroko passando pra ele. E basicamente é isso, sabe? Vai continuar as mesmas coisas no mangá de esporte, sabe? Eles vão conhecer... Tem saguinhas de coisinhas assim, ou até agora tem até uma história só que não terminou ainda? Não, e até agora, aí depois disso, teve o quê? Já saíram 9 capítulos só. Acho que saiu o 10º agora. Não, 9 capítulos mesmo. Tá naquela fase que o mangá de introdução, daqui a pouco, lá pro capítulo 15, deve começar alguma saga, de fato. Tá na fase que os mangás costumam ficar neutros, sabe? Eles estão se apresentando ainda e que normalmente eles são cancelados nessa época porque eles são muito ruins, sabe? Eles perdem totalmente a mão e eles são cancelados. Mas, ou então quando o pessoal não gosta mesmo, que eu assim era tão bom, cara. E aí você fica cancelado no 8. Não, Kiki, essa é a zona de risco de todos os mangás, né? Esses 10 primeiros capítulos por aí. Porque é a fase de apresentação... E se os personagens não cativarem, não tem jeito. Na verdade, na Jump, a zona de risco continua até você chegar lá nos 200 capítulos, sabe? Você tá constantemente em zona de risco, sabe? Você tem que manter o nível o tempo todo. E quando você fala nível, é o nível do público, né? Porque, inclusive, eu li uma pesquisa recentemente que o público da Jump, tipo, 80% dele tá na faixa etária entre 8 e 14 anos. Pariu! É por isso que cancelaram o Hatsukoi. Filho da puta, bando de adolescente idiota! Caraca, eu só gosto de Naruto por isso. A Jump é a revista Shonen com a faixa etária mais baixa que tem. É por isso que cancela tanta coisa boa, de bom, de bom, vai pro saco. Quem é que vai querer ver Hatsukoi? Que merda, cara. Talvez agora o anime apresente Retsukoi pra outros públicos. Isso explica também porque To Love Ru tá tão baixo sempre, né? Porque eles não têm hormônios ainda pra gostar de To Love Ru? É, eles não têm muitos, né? Quer dizer, dali dos 8 aos 12, que é metade do pessoal, não tem muito. É verdade, por isso que esses mangás shonens da Jump não tem nem tanto fanservice assim. Não tem nenhum apelo romântico sexual, é, sabe? É. Os que fazem sucesso mesmo parece que é todo mundo hermafrodita. É, todo mundo retardado mental. O povo só quer saber ou lutar ou jogar ou alguma coisa assim. Fazer pão do outro. Não é da Jump, mas nesse estilo, né? esse primeiro arco mostra que eles vão jogar com outro time, marcaram um treino com outro time, e esse outro time tem um dos caras da Geração dos Milagres. E eles estão jogando contra eles e tal. Acabou de acabar o jogo deles. E aí agora eu não sei pra que lado isso vai seguir. Eles devem entrar em algum torneio, devem encontrar os outros da Geração dos Milagres, devem aparecer timinhos fortes, blá blá blá. É a mesma coisa sempre, sabe? Porta dos Milagres, eu tô precisando de novela da Globo. Por não, não, não é a Porta dos Milagres. Ah, tá. É a Geração dos Milagres. Eu só sei tossir no microfone hoje, né? Se for o microfone, eu tuço. E basicamente é isso, não tem muito o que dizer, que são 9 capítulos que saíram. É bom pra quem quer acompanhar. É bom pra quem tem preconceito com o mangá de esporte e quer fazer um teste. Na verdade, é bom pra quem tem preconceito com o mangá de esporte começar por Aishield 21, porque é o mangá de esporte menos mangá de esporte que tem. É, eu queria falar, tipo, eu represento a toda a classe que eu odeio o mangá de esporte, sou o maior deles, assim. Então agora a Jump tá com essa onda de mangá de esporte adoidada. Na verdade, eles não estão com a onda, né? Jump sempre teve mangá de esporte. Mas agora eles estão... Não, tempo. Eles estão lançando novos porque a Shield 21 tá numa enrolação aí. A Shield 21 já era pra ter acabado, mas estão enrolando porque é o único que sobrou de mangá de esporte, e por isso que eles acabou. Não, não é cara da Jump. Não, né? Não, já é cara da Jump. Ah, tá. Na verdade, não, assim, mas mangás ao mesmo tempo, você falou que vai ter dois mangás ao mesmo tempo sobre basquete, não é? É, isso é estranho. Então, quer dizer, várias coisas ao mesmo tempo, então assim, mesmo eu vou dar uma chance. E provavelmente, por serem dois de basquete ao mesmo tempo, é bem capaz que só um dos dois sobreviva. Vai ter uma batalhazinha? Qual dos dois de basquete vai ser o sucessor de Slam Dunk? Tá com cara. Slam Dunk era basquete, né? É, mas o Slam Dunk tinha um jeito bem diferente, sabe? É, imagina. Ele era mais voltado pra vivência colegial do que pro jogo em si. Imagina, é uma coisa bem mais artística, né? É, eu vou dar uma lida em todos eles. Pelo menos no Shield 21, já que você tá me enchendo o saco. E no... Não custa nada, né, cara? Só saiu 9 capítulos, é só você ler umzinho por semana, lá por 15 minutinhos, 10 minutinhos e pronto. Esse aí que eu gostei do traço dele, eu vou dar uma lida também. Acho que vale a pena, quem sabe agora estão uns mangás de esporte que valem a pena, né? Na verdade, você fala que valem a pena, mas a única coisa que você viu na sua vida foi Capitão Tsubasa. Não? Cara... É... Então... Não, mas não, cara. Teve umas coisas. O quê? Não tô lembrado agora, mas... Sei, tá bom. Cara, teve, eu tenho certeza que teve. O quê? Calma, eu vou lembrar. Quando que você pode ter? Só se você viu um episódio de Prince of Tennis, sabe? No Animax. Pokémon, cara, é um mangá de esporte. Não, Pokémon não é um mangá de esporte. É, cara, que não deixa de ser um esporte. Não, não é. Deixa de ser um esporte. Cala a boca, assim. É horrível. The Girl Who Leapt for Time, é uma garota que pula no tempo. Hein? É, qual que é o nome em japonês? Something Kakeru Shoujo. Tokyo Kakeru Shoujo? Tokyo Kakeru Shoujo. Acho que é isso. The Girl Who Leapt for Time. Porque na verdade eu não queria usar The Girl Who Leapt for Time, porque eu achava que esse era o título só norte-americano. Mas não, isso também é uma das coisas desse título duplo, igual pro Metal Alchemist. Tem o título em japonês e embaixo pequenininho tem o título em inglês. Hagane no Renki Jutsushi. Vai falar. Não! The Girl Who Leapt for Time. O seguinte, essa história... It's very much the time. The Girl Who Leapt for Time. Essa história é legal porque é o seguinte, é baseado numa novel, num livro, escrito por um cara chamado Yasutaka Tsutsui. Um livro ou uma light novel? Um livro. Legal. Um livro. Isso é bom. É uma light novel, não, é um livro. Light novel tá mais na moda agora. Esse livro é antigão. Ah, tá, tem cara de livro mesmo. É do cara... Eu falar de referências desse livro em outro lugar, não lembro onde. Não, eu vou explicar por quê. Porque ele é bem famoso. Na verdade, ele foi escrito por Yasutaka Tsutsui, que é o mesmo autor de Paprika. Aquele movie famosão. Ah, tá. No livro que inspirou aquele movie famosão. Aham. Que eu preciso ver, tá na minha lista de prioridades. E o que acontece? É uma história muito famosa no Japão. Ela desde a década de 60, ou de 70, assim, ela tem sido adaptada, assim. Tem uma série de adaptações pra drama, pra mangá, pra filmes. É, provavelmente foi animes ou mangás mesmo, que eu vi várias referências. Né? É, eu não tinha tido anime disso ainda. Só mangá e drama e live action. É muito engraçado que na literatura japonesa tem muitos livros que parecem ser muito bons, mas que a gente não tem acesso a algum. Porque não saiu aqui, e se duvidar não saiu nem nos Estados Unidos, não dá nem pra pegar importado, nem pra pegar o scan, sabe? Traduzir não dá, você tem que saber japonês e se virar. Só agora tá começando a chegar as primeiras light novels nos Estados Unidos. Só que aí tem clássico, sabe? É, parece que o Japão tem livros de terror muito bons, sabe? E tipo, como faz? Como faz pra gente ler? Não tem como. Só se a gente aprender japonês e comprar. É, dá uma depressão muito grande isso, porque você quer muito ler, você sabe que é todo um gênero literário que deve ser único, uma linguagem literária deve ser única, e não tem jeito, você não vai ter acesso a isso nunca. O único autor japonês que eu li, livro mesmo, recente, não, eu li de Haruki Murakami, Norwegian Woods. Ele tem outros livros também, mais sem noção, o Norwegian Woods ele é mais pé no chão, ainda quero ler os outros. Só que, cara, é muito bom, ele tem um clima parecido com um apoiador no campo de centeio. É um clima parecido com um apoiador no campo de centeio, só que mais japonês. É um anime de beisebol, apoiador no campo de centeio? Não. É muito bom, muito interessante. Hã? E eu me interessei... Chega! Eu me interessei pelo livro porque Norwegian Wood é o nome de uma música dos Beatles que eu adoro, muito boa mesmo. E aí eu li, nem me emprestou, e é muito bom. Se quem quiser comprar e ler, não só esse, como qualquer outro livro do Haruki Murakami, dizem que são todos muito bons. E são traduzidos para inglês? Tem, para português. Tem aí, você acha para comprar. É, o único romance que eu li em português, japonês, foi Musashi, que eu esqueci o nome do autor. Eu não li Musashi ainda. Ele é muito bom, cara. É porque é... São todos, três livros? São dois. São dois? São dois. Ah, tá. Eu li. A outra me emprestou. São enormes, não são? São duas bíblias, porque é uma novela, é um folhetim, que foi publicado em capítulos do jornal, e a novela que a gente conhece hoje em dia vem desses folhetins. Então tem um clima de novela. Cara, esse é tudo muito dramático, e reviravolta, é um novelão, assim, é muito bom, muito bom. O Vagabond é baseado nesse romance, né, então é bem interessante. Mas enfim, e essa história foi muito adaptada. E agora, esse ano, acho que foi 2006 ou 2007, se não me engano, um carinha chamado Mamoru Hosoda. Esse cara é o seguinte, ele é um diretor que ele é envolvido com tudo de mainstream. Assim, ele dirigiu filmes de One Piece, ele dirigiu os dois movies de Digimon, ele trabalhou com várias... várias produções bem mainstream e pra Toei. E aí o estúdio Ghibli chamou ele pra trabalhar com ele. E ele fez o que? Direção? Ele dirigia esses episódios. Inclusive. Não, não, Time, que ele fez? Ele dirigiu. E, enfim, colaborou no roteiro, provavelmente. O diretor sempre se mete muito. O negócio não é esse. O negócio é que é legal porque o plano fala que os filmes de Digimon são completamente diferentes do anime de Digimon. É completamente... Parece um sonho, né? E já era ele botando, assim, um pouco da assinatura visual dele ali, que ele usa muito nesse The Girl Who Left Through Time. Aí eu fui trabalhando no estúdio Ghibli. Uma boa pergunta é quais são os filmes de Digimon, cara? Eu só me lembro do... Tem dois curtinhos, já que juntaram e viram só. Eu me lembro de um daquele que conta a história de quando o Tai viu o Greymon quando ele era criança. Isso é curta. Esse eu assisti. E tem um segundo aqui. Ele dirigiu esse? Sim, ele dirigiu esse e o segundo, que foram. Que aqui no Cinete juntaram um só. Que legal, muito bom assistir isso, eu aluguei. Não é? É muito bom, tipo, é completamente profundo e tal. E já ele é usando o mainstream pra poder botar a assinaturazinha dele lá. E ele tá fazendo uma grande promessa, assim, de novos diretores que são jovens e que têm muita. Muito potencial, assim. Então ele trabalhou um tempo no estúdio Ghibli, depois ele saiu, papá, e aí depois ele foi pra Madhouse e fez esse The Girl Who Left Through Time. Mas essa história é a seguinte, ela não é uma adaptação dessa história clássica original do Yasutaka Tsutsui. Não é uma adaptação da mesma trama, ela é uma continuação da história da novel, digamos assim. E dá pra seguir? Dá, porque o que acontece? Basicamente, ela é a mesma história, é a mesma premissa, adaptada a uma nova protagonista. E essa protagonista tem uma tia. Porque assim, no momento, quando ela vai falar pra tia, olha tia, sabe o que acontece? Eu acho que eu tô. Eu dou uns pulos aí, eu volto no tempo, e a tia dela vira tipo, ah, tipo, não volto, todos os garotos fazem isso. Hein? E é isso. É, tipo assim, sabe? Garotas gostam de garotos, entram na puberdade e saltam no tempo. Ah, claro. Mas na verdade, porque essa tia dela era a protagonista do. Ah. Ensinou que ela era a protagonista do. Isso aconteceu com ela quando ela era jovem, entendeu? Na história original. Agora, essa é a sobrinha dela que meio que acontece a mesma coisa com ela. Mas Mas ela funciona como uma história isolada, você não precisa conhecer a história inicial. Ela realmente acha que é normal essa tia pular no tempo? Acha, ela fala isso, tipo, é, tem uma fala assim, você fica meio, hein, quando você anda, fala, tipo, você acha, tipo, é normal, eu gosto de fazer isso, sabe? Aham. Toda vez que a gente volta no tempo, eu morro. Então, basicamente, é isso. É uma garota, é uma colegial, é uma garota chamada Makoto Kono, ela é uma colegial. E ela vive os seus dias de colegial junto com seus amigos, o Chiaki e o Kosuke. E eles vão pra escola, e eles brincam de beisebol. E eles fazem coisas normais, de colegiais normais. Menos pular no tempo, né? Menos pular no tempo. E aí, o que acontece? Ela tá andando pela cidade, e ela sofre um acidente, que ela tá descendo uma rampa de bicicleta. E, se eu não me engano, não lembro direito, mas acho que ela perde o freio ou algo assim. E vai direto e tá passando um trem. E aí, aquela coisa assim, que desce aquele... aquela madeirinha colorida, que eu não sei o nome pra variar, que, pra bloquear a passagem. As pessoas que vão passar o trem ali, passar o metrô ali de superfície. E aí ela não para. E aí ela bate naquele anteparo, dá uma volta imensa, e tem aquela cena dramática da cana em câmera lenta na frente do trem, e pum, teoricamente ela morre. Só que ela não morre. Ela acorda minutos antes daquilo acontecer. E ela tá viva. Ou seja, ela pulou no tempo. Ah, pulou no tempo. E aí depois ela descobre que ela pode dar. Ela salta. E cada vez que ela salta, ela pula no, ela salta no tempo. E ela descobre no braço dela uma tatuagem de um número. E cada vez que ela faz uma viagem, esse número reduz. E ela descobre que aquilo ali é o tempo limitado que ela tem pra poder reduzir. Pra poder fazer esse salto de um tempo. E ela fala sobre pra tia dela. Na tradução em inglês, chamam a tia dela de Aunt Witch, tia bruxa. Eu não sei na tradução em português como nós chamaríamos ela. Mas basicamente é isso, é a tia bruxa. Eu me sinto um pouco mal de chamar ela de tia bruxa. Estranho que, segundo a pelo que a Wiki fala, ela não parece ter um nome, a tia, sabe? O nome dela não parece ser dito. Provavelmente... Não é dito o nome dela, é mencionado como tia bruxa. Justamente pra esconder o nome dela, porque se disser o nome dela, vão ligar. Porque foi uma coisa bem insinuada, digamos assim, que ela seria a protagonista. Mas o legal desse desenho é o seguinte, por exemplo, é uma coisa muito que dá pra você identificar, porque geralmente viagem no tempo é uma coisa muito ficção científica demais, e é uma coisa que sempre envolve finais do mundo, e você volta no tempo, igual o episódio do desenho que tinha de Volta pro Futuro, que eles viajam no tempo e impedem os dinossauros de serem destruídos pelo meteoro, quando eles voltam pro presente, a humanidade evolui dos dinossauros. Então tem um dinossauro gigante botando gasolina no carro. Virou família dinossauro? Então tipo assim, é uma coisa meio, tem essas coisas meio de efeito borboleta, assim, da vida, só que é sempre uma coisa tão catastrófica que é legal de ver, mas você não se identifica. Só que nesse anime é diferente porque ela não tenta voltar no tempo e impedir o holocausto, por exemplo. Não, ela começa a voltar no tempo pra quê? Porque, por exemplo, ela não volta no tempo e vê ela mesma no passado. Ela rebobina, entendeu? Então ela fica nela mesma no passado, vivendo aquilo de novo. Então, por exemplo, ela volta no tempo pra poder passar mais horas no karaokê. Ela volta no tempo por quê? Porque a irmã dela comeu o pudim dela e ela quer o pudim dela, ela volta no tempo pra poder ter o pudim. Ela volta no tempo por quê? Porque ela fez uma prova péssima, então ela volta no tempo pra fazer a prova de novo. Dessa vez ela se dá bem quando a prova. Ou seja, são coisas que todo mundo faria se tivesse viajado no tempo. Não, você não viajaria no tempo pra poder impedir a Segunda Guerra Mundial. No máximo você viajaria por curiosidade pra saber como que era na época. Entendeu? Mas como eu sou uma adolescente japonesa comum e futilzinha, ela começa a se divertir, entendeu? E começa a mudar o curso das coisas. Então, o que acontece? Ela começa a fazer coisas completamente... Então, por exemplo, tem uma sequência em que... É muito engraçada essa sequência, porque o Chiaki começa a querer se declarar pra ela. Acho que é o Chiaki? Acho que é, se não me engano. O Chiaki é o curso que é um dos jovens, é o Chiaki. Se declara pra ela. Só que acontece? Ela é tão feliz com eles, como amigo deles, ela não quer um interesse romântico deles pra poder estragar tudo. Então, toda hora ela volta... Ele tá dando carona pra ela pra casa de bicicleta e conta pra ela que gosta dela. Então ela volta no tempo e começa a tentar desviar o assunto pra outros lados, só que ele volta porque ele assuntou, ela volta de novo, entendeu? Até, aí chega uma hora que ela vai desistir, ela vai a pé e vai embora, não tá carona com ela, porque ela não quer que ele se declare pra ela. Só que acontece, isso são coisas absolutamente egoístas da parte dela, ela não tá nem a mínima, ela tá nem aí pras consequências que isso pode gerar. Só que isso não torna ela uma personagem antipática. Por quê? Porque você se identifica, porque é basicamente o que você faria, que é um poder tão grande na tua mão, que você não teria uma visão, sabe, escala fobética da coisa. Responsável da coisa. Entendeu? Você começaria a fazer coisas mínimas mesmo, você votaria, sabe, pra, sei lá, pra poder fazer de novo uma coisinha mínima que você queria ter feito melhor. Só que acontece, justamente por mostrar fatos do dia a dia, as consequências negativas dessas voltas no tempo ficam muito mais palpáveis, entendeu? Não é essa coisa de voltar no tempo e impedir os dinossauros, sabe? Você esmagou um mosquito lá atrás, hoje em dia a humanidade acabou. Você não consegue visualizar como isso aconteceu. Só que aí, como são coisas mínimas, você consegue ver a mecânica da coisa, entendeu? E você consegue ver como que é os atos, como que esse poder é realmente negativo. Então, quando ela meio que quer se livrar disso, você entende por quê, entendeu? Então, isso que é bem legal. E é um filme, assim, pra toda a família, assim. O traço dele, ele é bem simples. Os cenários são maravilhosos. Você viu um pedaço, né? É tudo meio aquarelado, assim, é muito bonito. É aquele tipo de anime sem sombra, né? Com pouca sombra. Que não tem sombra, então fica tudo assim. Uma coisa, assim, que é mais pra você prestar atenção mais na história mesmo do que em tudo. Então, assim, eu até ouvi alguns reviews falando sobre, assim, esse é um bom anime pra você mostrar sobre. Pra quem não gosta de anime, pra quem não gosta de personagens com olho grandão e shonenzão, poder e coisas mirabolantes, assim, alguém que quer entrar em animação japonesa, mas não, tem poucos preconceitos com anime, mostra, é um bom movie pra você mostrar, porque é um movie, é curtinho, o cara não vai ser obrigado a ver uma série de 50 episódios em que 30 deles os caras estão se olhando, entendeu? Que desanima qualquer um, e é um estilo de animação completamente diferente, poderia muito bem ser um live action, por exemplo, não precisa nem ser uma animação, então é bem interessante pra isso, vale muito a pena assistir, e é isso, eu não vou falar muito da história, porque no terceiro ato, rola toda uma explicação pras viagens no tempo, e o movie ganha um clima mais de ficção científica um pouco, tem um final meio que aberto, meio que jogado, algumas pessoas criticam o final, eu fiquei bem satisfeito com o final, mas eu não posso falar muito, senão vai rolar muito spoiler, assim, é uma coisa mais pra você assistir mesmo, mas, assim, vale muito a pena dar uma olhadinha, assim, é uma coisa bem diferente do que você costuma ver em anime, e é bem legal, e foi premiadíssimo, né, ganhou o prêmio de anime do ano, daquele ano, etc, e é uma daquelas coisas bem surpreendentes, assim. É um desses animes que fazem bastante sucesso fora do Japão, né, e que tem esse tom mais artístico, vamos dizer assim. Mas, assim, que é parecido... sem ser chato, né, cara? Hã? Artístico sem ser chato, sem ser underground demais. É, parecido com o que os estúdios Ghibli fazem. Tem esse cara aqui, esqueci o nome dele agora, mas tô bugando aqui pra lembrar. É, Makoto Shinkai. Ele também faz filmes, eu não assisti, nunca assisti nenhum filme dele, mas ele também faz filmes, ele fez esse 5 cm por second. Talvez os animes que fizeram sucesso nos Estados Unidos, sabe? Que é difícil, essa informação não chega pro público geral daqui. Eu mesmo não fazia nenhuma ideia, principalmente porque eu sou super ligado no cenário ocidental de anime. O que faz sucesso aqui, sabe? Não sei. E eu tô interessado... Eu vou assistir Girl Laptop Through Time. Vou dar uma assistida das obras do Shinkai. Ele fez Neko no Shikai, que é a história de um gatinho e tal. É umas coisinhas legazinhas, assim, nesse estilo... Não sei nem explicar. Você conseguiria definir esse estilo? Sei lá, um estilo ensolarado, estranho. Eu não sei, cara. Como eu falei, são histórias fechadas que não tem muita pretensão de serem grandes clássicos. Não são histórias que causam muito barulho no mainstream. Mas são histórias muito agradáveis de ver. Que você passa o tempo assistindo e você não sente que passou. Geralmente não são obras que você vê de novo, porque é uma coisa bem one shot mesmo. Você viu, você gostou, vamos pra próxima. Mas que vale a pena, assim, você assistir pelo menos uma vez e pegar a impressão que o diretor te passar. O que você achou de Toriko? Que você nunca lembra o que é, da próxima vez que eu te falar Toriko, você não vai saber. O que é Toriko mesmo? Não tô brincando. Se os descansos estivessem bons, eu realmente me empolgaria bastante, assim. Mas como os descansos estão muito ruins, eu me empolguei um pouquinho. Pior que não há scan bom, né? Eu tô olhando aqui toda a minha lista de capítulos, não tem um com scan legalzinho. Esse aqui acho que é um dos melhores. Esse é daqueles realmente que tem que viver de scan, porque esse é daqueles que, se algum dia chegar a ser traduzido para português, com certeza não vai ser antes de 10 anos, entendeu? Porque. Mas é até que é possível, porque geralmente os mangás são traduzidos aqui, são os que são mais populares e tem anime e blá blá blá. E esse com certeza vai chegar um dia, quem sabe, a ter um anime, alguma coisa assim, porque ele tem uma pegada que os. por algum motivo, as crianças japonesas gostam desse tipo de coisa bizarra e com traço mais old school e essa pegada anos 80, né? Ele trouxe muito dessa pegada desse humor nonsense anos 80, né? Inclusive, se você me mostrasse e dissesse, ah, isso aqui é um mangá famosão de 84, eu ia acreditar. Na boa, né? Tem uma pegada bem Dragon Ball. Dragon Ball-ish. Mais que Dragon Ball, né, cara? É bem Goku Troken mesmo, sabe? Não, é uma mistura, assim, pega as criaturas bizarras de Dragon Ball com a... A macheza. É difícil achar termos em português, né? Qual o problema? com a macheza do... Manliness, né? É, com a manliness do Kenshiro, do Hokuto no Ken, e junta numa coisa só e faz... E com um pouco de humor One Piece também, né, quem sabe? É, porque a impressão que tem é que é uma homenagem e uma paródia ao mesmo tempo desses animes dos anos 80, porque eu te mostrei aquela cena, né? Você quer descrever a cena? Primeiro, eu te dou um overall de o que diabos é Toriko. Existe um mundo onde existem criaturas bizarras e superpoderosas, e essas criaturas, por algum motivo, são muito gostosas. Calma, elas são... Então, por mais que os japoneses sejam pervertidos, nesse caso são criaturas literalmente gostosas. E todo mundo as come. E todo mundo come essas criaturas gostosas o dia inteiro, na Shonen Jump. Porque eles chamam de gourmet era. É a era do gourmet. Todo mundo só pensa em comida o tempo todo. Isso eu não sabia, esse detalhe. Isso aí, legal, gostei disso. Tipo, as fases da humanidade, né? Então vai ter uma fase que nós, né, seremos máquinas inúteis de comer. Interessante. E como esse mundo tem muitas criaturas, todas as criaturas são absurdamente saborosas, sabe? E perigosas ao mesmo tempo, existem esses caçadores que são especializados em caçar essas criaturas que são super poderosas e que, tipo, elas são ranqueadas por um level. Pra você ter uma ideia, o level 1 são as criaturas que podem ser mortas com uma equipe especializada utilizando armas de fogo. O Toriko consegue vencer criaturas de level 21, 22. Ah, então o Toriko é um cara. O Toriko é um cara, o personagem principal. Tá falando Toriko, mas tem que explicar por que diabo se chama Toriko. Toriko é que nem Naruto, é o personagem principal. E deve ser. O personagem principal é o Kakashi, o Sasuke. Naruto é alguém que vira sapo. Não, agora o Naruto virou o personagem principal, né? Agora que ele voltou o motherfucker lá. A gente falou de Naruto hoje, esqueceu? É mesmo. Hoje, entre aspas. E ele é um desses caçadores e é considerado o top dos caçadores, sabe? Ele, mas acho que são mais quatro caras, são cinco caras. E já apareceram três contando com ele. E eles são top, conseguem pegar criaturas super poderosas e super fortes pra caramba. E todas elas parece que quanto mais forte, eu não sei se quanto mais forte, mais gostosas elas são. Ou justamente por serem fortes, elas são raras e o pessoal dá valor a elas, né? Fala saborosas, por favor, porque você falando gostosas, com esse ímpeto todo, e levando em conta o nosso contexto geral, é uma coisa que as pessoas podem ficar um pouco perdidas. Eu fico perdido. Então fala saborosa, fala. E basicamente, esse Toriko, os grandes hunters ou os grandes gourmet. Os grandes chefes, etc. Todo mundo nesse mundo, sabe? É modinha todo mundo ter um full course. Que eu não sei como traduzir isso pra português. Mas seria toda aquela coisa de quando você vai num restaurante chique e eles te dão, sabe? Prato principal, saladinha, pãozinho, mememé, entrada, sobremesa, saquê, entrada, saída, meio, início, fim, whatever. Eles têm o incrível dom de te encher de comida durante, sei lá, todo esse tempo, com vários tipos diferentes, e você sai com fome. Porque cada uma dessas imensas comidas é sempre um pouquinho de coisa branca estranha, com uma pasta e uma folhinha, que eles tiram antes de você terminar de comer. Porque se chega a hora de chegar o prato seguinte, eles tiram, entendeu? Então é pouco e você tem que comer bem rápido, uhum. Ou você fica sem. Achei um tio meu, se não me engano, ou primo, ou não sei, que eu não conheço, mas tem uma história na família que circula de que eles teriam ido num jantar muito, assim, chique, e aí depois que eles saíram, eles foram comer uma pizza, porque o cara tava morrendo de fome. Eu acho que você é lenda urbana, já ouvi algo assim. Não, acontece com todo mundo, mas aconteceu comigo, eu juro. Com você? Não, com meu tio, comigo sim, com a minha família. Ah, tá. Toriko não é assim, Toriko todo mundo come... Muito, é tudo muito maior do que o normal, tudo maior que a tua cabeça, sabe? Eu vi ele pescando, o Toriko pescando pra achar uma criatura e a isca dele é um grilo, ou um gafanhoto. Vamos chegar nessa cena. Basicamente, o mangá, ele mostra o Toriko cumprindo missões que pedem pra ele fazer, né, com pagamento e tal, ou ele buscando algo pro preço full course dele, que ele vai preenchendo aos poucos durante o mangá, né? Por enquanto ele preencheu só duas coisas e tal. E agora você falando de coisas gostosas e full course, me lembra intercourse, eu ainda acho que esse quando a gente começa a gravar o GHS, você liga o modo malícia on? Constantemente, cara. Eu acho que em algum momento esse mangá vai virar hentai. Eu vou gravar um aviso no início do programa, que esse bloco não deve... Eu acho que vai rolar muito doujin, cara, desse mangá. Não tem porquê, cara. Um monte de homem musculoso. Cara, mas vai rolar, cara. Sei lá, coisas gostosas, intercourse. Full course. Enfim, então, melhor ainda, full course. É um mangá bem episódico, sabe? É, tem as mini saguinhas onde ele vai buscando as coisas e tudo mais. Por que os japoneses gostaram tanto a ponto de estar constantemente no top 5, direto? E, tipo, ele tá direto no top 5 e ele está apenas no capítulo 37. Porque aquele típico, aquela típica estilo de traço de história que é extremamente japonês, de raiz. E por mais que os japoneses hoje em dia façam muitas coisas pensando no público overseas, as coisas que ainda realmente são adoradas lá dentro são as coisas que são de raiz, porque o japonês é muito bairrista. Então você vê, você olha pra isso, é uma típica coisa que eu não sei se faria tanto sucesso aqui. Talvez só faria sucesso aqui se tivesse luta. Aí o povo gostaria pelas lutas. Mas tem, né? Tem, mas não é aquela coisa. Por exemplo, você vê que Dragon Ball Z faz mais sucesso aqui que Dragon Ball. Porque Dragon Ball é aquela coisa totalmente, aquele humor tipicamente japonês. Ponto. Dragon Ball Z tem o humor tipicamente japonês, mas tem a luta desenfreada. E o povo gosta mais disso. Mas o Toriko é voltado pras lutas, sabe? Só que o humor é constante ali. Entendeu? Mas eu acho... E o humor, ele é um humor de paródia. Ele não é um humor de humor. Mas eu acho que é toda uma paródia. E eu não posso dar muita opinião porque eu não li ainda agora. Pelo que eu pude ver, pela a coisa do traço e a coisa tudo de ser muito gráfico, tudo muito exagerado, é uma paródia de coisas que talvez só quem tá mais dentro do clima, entendeu? Do otaku, da coisa, meio que pega isso, entendeu? Talvez não fosse uma coisa mainstream no ocidente. Eu acho que por fazer muito sucesso na Jump, eu imagino que quem gosta são as crianças. As crianças estão gostando mesmo. Mesmo, sabe? E é algo porque ele tem esse clima todo bem oitentista, bem anos 80 mesmo, e não tem nada disso na Jump, sabe? A Jump hoje em dia tá super fresca, não é aquela Jump manliness de homens musculosos e fortes que, sei lá, abrem a tampa de azeitona com dente. Cara, eu quero um faz isso, você não faz isso, cara? Que isso, que fresco. E não tem mais isso na Jump, sabe? A Jump agora, ela é muito mais fresca mesmo, sabe? Ela é muito mais delicada, vamos dizer assim. É, essa maldição que se chama Mulheres Lendo a Jump. É, chama Fujoshi, né? Não, maldição pras crianças que lêem a Jump, porque, particularmente pra gente aqui, acaba tendo muito mais histórias com mais nuances, né? Ao invés de ser uma história estritamente shonen, chata, que... mas é legal, de vez em quando, ver um romancezinho no shonen, ver um personagemzinho mais fresco, alguma coisa assim. Mas as crianças que acompanham não gostam nem um pouco. É, ou não gostam, não sei, né? Eu nunca conversei com um japonês de 10 anos. Não, mas esses mangás, Hatsukoi, vai pro saco. Sempre que uma coisa, assim, estritamente voltada pra um público mais diversificado, vai pro saco. É porque também é muito voltado pro romance. Inclusive, eu tava lendo uma coisa interessante. A gente já falou de Tuloviru mais cedo, eu acho. Falamos, né? Mas é uma coisa que eu esqueci de comentar. Eu vou comentar agora. No Bakuman, eles explicaram por que Tuloviru não vai bem nos rankings. Porque como o público da Jump é muito novo... Eles falaram de Tuloviru. Falaram de Tuloviru pelo nome, sabe? Um deles falou que gostava muito de Tuloviru e que não entendia por que ele ficava sempre abaixo dos rankings. Aí o cara explicou que é o seguinte. Como você tem que enviar pelo correio e a maior parte do pessoal é criança, aquilo vai passar pela mão dos pais. Cara, isso faz um sentido absurdo. Por isso o Tuloviru não é cancelado, sabe? O Tuloviru faz sucesso. O problema é que o pessoal tem vergonha de dizer que gosta de Tuloviru. E quem é novo demais não coloca, porque senão os pais vão ver e vão saber que eles gostam daquele monte de peitos. Caraca, meu, isso é genial. Caraca, isso é muito genial. Por isso, eu queria entender por que Tuloviru tá tão mal e continua até hoje. Tem anime, caramba, quatro. Quer dizer, os executivos sabem, então. Eles não são, então, um bando de engravatados de mente fechada que só se guiam pelos números e ponto, né? Tipo, eles sabem essas nuances, assim, que a questão pode tomar. É, e tipo, tá muito... Sabe, Bakuman, a gente vai falar mais um pouco de Bakuman mais pra frente, mas... Engraçado, Bakuman, então, tá servindo como um grande quadro de avisos, né, da Jump. Não só isso, sabe, tá usando muito, porque um dos personagens usa isso como argumento pra dizer que o modelo da Jump é ultrapassado. Gente... E aí tem um capítulo inteiro dele discutindo sobre o modelo da Jump, se é viável ou não é viável. Provavelmente isso deve ser uma discussão frequente entre os executivos da editora, provavelmente. É, não só entre os executivos, como os fãs mais velhos, né? As crianças não estão nem aí, mas os fãs mais velhos ligam. Legal, cara. É legal que você consegue, porque falta muita informação pra gente do que acontece nos bastidores da indústria. Porque tudo sai nos blogs pessoais dos japoneses, e aí quem não souber ler japonês não consegue. Só o que é traduzido pros blogs ocidentais é coisa, assim, mais notícia, mais fatos ligados ao mundo pop. Quer dizer, esses comentáriozinhos chatos da indústria a gente não consegue pegar. Então legal que Bakuman tá servindo meio que de fonte, que é direta o que tá acontecendo lá atrás. Aham. Mas voltando a Toriko, basicamente é isso. Ele e um cozinheiro super fracote que resolve acompanhar ele porque gostou da emoção de acompanhar o Toriko. Eles saem por aí fazendo essas coisas e tal, e é isso. Agora, uma coisa que exemplifica o que Toriko é foi a cena que eu mostrei pro Livingil, que eu gostaria que ele descrevesse do início ao fim. Tá o Toriko sentado, somos apresentados ao Toriko, nunca o vimos antes. Até então vimos um monte de pessoas comendo e fazendo barulho visual. Isso no primeiro capítulo, né? É, na primeira cena, você imagina... Põe um som aí de gente comendo. Bem nojento. É, põe som de gente comendo o bloco inteiro. Meu Deus. Essa foi a música de fundo. É, vai ser barulho de pessoas comendo. E arrotas, né? Arrotando e som de restaurante. Coloca lá no... Nos samples, é, sound, restaurant. E aí, somos apresentados a ele. O Toriko tá pescando. E a isca dele é um gafanhoto. Gafanhoto ou um grilo? Não sei a diferença, é, mas acho que é um gafanhoto. Ah, como é que você não sabe, cara? Gafanhoto é verde, grande. Não tem cor? É verde. Não tem cor no mangá? Mas dá pra ver que ele não é preto. Como assim, ele é branco? Não, porque o grilo é preto. Se fosse um grilo, seria preto. O grilo é preto. O grilo é preto. Então eu nunca vi um grilo. Só vi gafanhoto na minha vida. O grilo é pequenininho, parece uma barata com pernas de gafanhoto e tamanho de formiga. Você tem certeza disso? Não. Então, olha, o grilo falante, ele era verde e parecia um gafanhoto. O grilo feliz, não, o grilo feliz é azul. E aí? E aí? Droga. Bom, enfim, o grilo... Era um gafanhoto. Gigante. O gafanhoto... Eu ia falar que é gigante, você deu spoiler. Ah, tá, desculpa. Um gafanhoto gigante, tá pescando e... Não, ele tá pescando e aí na ponta da linha tem um gafanhoto gigante, anatomicamente correto, só que é gigante, é do tamanho dele. Até no primeiro momento eu pensei quando eu olhei o quê? Ele é pequenininho? Ele é tipo uma fada do dente, alguma coisa assim? Não, o gafanhoto é gigante. Agora, não espere alguma explicação de onde saiu aquele gafanhoto gigante. Não tem floresta, né, cara? Ele matou o gafanhoto, pronto. Ah, lógico, simplesmente ele vive lá, dando sal. Imagina o salto daquele bicho, ele pula da floresta que é na cidade, né? Você acabou de dar mais um, sabe, uma exemplificação do mundo de Toriko. É assim, acontece, é bizarro. Né? Ah, tá. Você encontra um gafanhoto aqui no seu banheiro? Ocupando não, aí é demais. Você encontra na floresta, em florestas distantes. Eu encontro baratas e gafanhotos no meu banheiro, só que eles não ocupam o banheiro inteiro. Tá, e o gafanhoto tava lá repousando no rio. E aí ele pesca o bicho que quer pescar. Que é um peixe. O gafanhoto já tinha, acho que o quê? Umas duas ou três vezes o tamanho do Toriko. O peixe, né, umas cinco ou seis. E o peixe tem braços. E aí nesse momento. Não, enquanto ele tava esperando. Peraí, você perdeu a linha, cara. Antes disso, ele tava comendo. Claro, ele tava comendo alguma coisa que eu não lembro. Comendo muita coisa, sabe? Tinha uma cesta comendo várias coisas. Aí ele pega uma garrafa de vinho e corta o fundo da garrafa de vinho e entorna o vinho, sabe? Pelo fundo aberto, na boca, uma vez ele só. Ele é muito macho e os machos dos anos 80 fazem isso. E ele termina fazendo o quê? Ele vai fumar. E aí ele arranca com a mão um galho grosso de tabaco, um pedaço de madeira enorme, mete na boca, faz assim com os dedos e acende com a atrito dos seus dedos, o tabaco começa a fumar. Né? Porque é isso que homens fazem. Então, se você é maconheiro poser, você maconha coisa de viadinho, entendeu? Arranca o pé inteiro, enfia na boca e acende com o piscar dos olhos. Acende com a estática dos cabelos. Aí eu quero ver se você é macho de verdade fazer isso. E aí a gente volta pro peixe, pega o peixe que é cinco vezes maior e aí vem uma águia, um passarinho, sei lá, que é, sei lá, sete vezes, oito vezes maior e pega o peixe. E aí ele deu. Isso só, essa é uma cena introdutória pra dar o tom, eu acho, do que vai ser o resto do mangá, pelo jeito. E o resto do mangá é todo nesse nível, sabe? Tipo, rola aquela coisa bizarra de Dragon Ball Z, de quando ele tá de camisa, ele não é tão grande. Ele é grande, mas não é tão grande. Quando ele tira a camisa, ele triplica de tamanho, sabe? É, deve ser muito apertada, né? Cara, é isso. Leia o Toriko. O mangá, se resume a isso, mas isso, acho que isso é bom, é o suficiente pra ser interessante. É, porque aquele negócio, uma coisa, é que eu tava falando hoje, mais cedo, no quando eu falei o meu pseudo-review de Advent Children, que eu falei que às vezes o mangá pode não ter uma história muito profunda, mas às vezes os mangás não são feitos pra ser história. Às vezes uma história não é feita pra ser profunda, é feita apenas pra divertir. E esse projeto tiver. É, né? A ideia de Toriko, mas também tem muitas explicações, assim, é interessante que o cara cria uma ambientação muito boa. Porque ele dá explicações do habitat das criaturas, dá explicações fisiológicas da criatura, de como funciona, biológicas, de como funciona exatamente o organismo da criatura. E tem provas que ele joga muito spore. Tem uns bichos que a gente olha e fala, cara, ele fez os bichos do spore. Fala da coisa dos fãs que mandam ideias de bichos e tal. É, ele deixa em aberto pra que os fãs podem mandar ideias de bichos que ele coloca lá na figuração, sabe? De vez em quando é que aparece muito bicho junto, ele pega umas 3 ou 4 ideias que os fãs mandaram e embaixo ele escreve pequenininho. Ele redesenha ou... Ele redesenha, ele pega o character design que o cara criou, redesenha e embaixo ele coloca o nome de quem mandou e de onde que é e tal. Maneiro, né, cara? Acho que talvez seja por isso também que tá fazendo tanto sucesso, porque tem essa linha de comunicação aberta, né? E você pode mandar ideias. É, acho que faz mais sucesso mesmo, porque é super macho, super shonen ao extremo, sabe? Shonen realmente, sabe? Do jeito que o shonen é naturalmente, coisa de macho. É, assim, eu acho que talvez a política da Jump não permita isso mais agora. Pra voltar a ser completamente nostálgico, completamente shonen, é só ter um pouco mais de peitos na cara mesmo, e pouco mais de depravação. Não dá pra ter, porque o cara desenha muito mal. A única mulher que apareceu parece um homem. Porque aqueles shonen da década de 70 são totalmente assim, né? Pornografia total, né? Ah, mas pô, mas você quer ver isso hoje em dia? Vai levar Berserk. Vai levar Berserk, bastarde, mesma coisa. Não, eu acho legal o raciocínio. Homens musculosos, sangue. Não, eu acho legal o raciocínio da Shonen Jump, porque, assim, é totalmente realista o raciocínio da Shonen Jump da época, né? De virar assim, bom, estamos escrevendo pra pré-adolescente. O que pré-adolescente pensa? Putaria. Então vamos dar putaria pra eles, quer dizer. É uma coisa muito, muito legal, muito sem hipocrisias, né? É, e até hoje a Jump ainda é muito sem hipocrisias, porque Toriko, ele tem muitas questões que são muito antiéticas, sabe? Eles criam bichos em laboratório pra ficarem mais gostosos e criam em cativeiro, sabe? E, tipo, o Toriko, ele tem um pouco dessa pegada ecologicamente correta, que ele diz que ele só mata o que ele come. Não importa o que ele mata, não importa nem se não é gostoso, ele vai comer, sabe? Se ele matou, ele come. Continua discordando. Mas esse é o máximo, sabe? Ao mesmo tempo, ele acha super normal você fazer um bicho em laboratório ficar mais gostoso e criar ele em cativeiro. É aquele negócio que eu falei, claro, e botar eles pra lutarem em rings. Então, isso eu falei, é como se fosse Pokémon, só que você come seus Pokémons. Então, eu não lembro exatamente quando, em que ponto a gente parou de comentar One Piece, mas eu vou começar a comentar de onde eu achei interessante. Eu lembro que a gente comentou que eles estavam naquela ilha, que lá tinham vários piratas de lugares diferentes, estavam todos juntos lá e todos muito poderosos, e tinham os nobres, e eu não sei se a gente comentou, mas o Luffy arrumou um problema com os nobres e começou um porradeiro frenético no lugar, de todo mundo com todo mundo, sabe? Tipo, bom, falei? Eu acho que a gente parou quando cada um foi pra uma ilha e tava focando na história do Luffy. Onde é que ele tá? Foi, eu cheguei a falar que eles foram pra ilha que tinham mulheres, né? Aí o Shichibukai lá, que esqueci o nome dele, alguma coisa com uma, mandou cada um pra um lugar diferente. O Luffy foi parar numa ilha só habitada por mulheres. E eu acho que eu não contei que lá dentro tinha uma Shichibukai. Pra você que não sabe, Shichibukai são o elite dos piratas que trabalha pro governo, pra marinha. São 7 piratas. E ele encontrou uma Shichibukai que era a rainha do lugar. E o poder dela é que ela consegue convencer as pessoas. Eu te contei, eu mostrei, eu não sei se eu falei no ar, o look down, looking down, né, que ela olhava pro alto. Uhum. Acho que eu não falei no ar disso. Não lembro, mas eu lembro de você me contando isso. Aí tinha essa Shichibukai que ela consegue, ela faz carinha fofa, sabe? Todo mundo fica apaixonado por ela e faz tudo que ela quer. Uhum. E que ela pode transformar as pessoas em pedra. Ela tem uma maldição que ela tem uma tatuagem, ela e as duas irmãs feiosas dela, tem uma tatuagem nas costas que se as pessoas verem, ela transforma em pedra. Só que ela volta pro palácio dela, tá tomando banho, o Luffy não lembra exatamente como. Cai na casa de banho, encontra ela pelada, olha pra parada nas costas dela e não vira pedra. Porque o Luffy, ele é tão pateta que ele não cai no sex appeal dela, entendeu? Ele não tem desejo sexual nenhum nele, sabe? Tanto que ele conversa com ela pelado normalmente, como se não tivesse acontecendo nada demais ali. O Luffy não tem hormônios? O Luffy não tem hormônios. Sei lá, eu acho que como ele é feito de borracha, os hormônios não fazem efeito. É, deve ser impossível pra ele ter alguma coisa, né? Porque ele é feito de borracha? Não sei. Que ele é todo mole? E, tipo, imediatamente ela se apaixona por ele. Porque ele é imune a ela, sabe? E ele, tipo, ela... desafio pessoal dela. E ela acha isso incrível e começa a babar ovo dele. Só que ele descobre que o... Inclusive, ela tinha sido chamada pela Marinha pra ser avisada disso. Que o irmão dele, o Ace, tava pra ser executado porque o bando do... O Luffy tem um irmão? Tem irmão, pai e avô. O avô dele trabalha na Marinha, o pai... Não lembro. E o irmão é um pirata dos... Do Barba Branca? É, do Barba Branca. E ele parece, é bizarro também, tem algum poder, alguma coisa assim? Ele cria fogo. E ele foi preso e dá pra ser executado numa prisão de alta segurança, que ninguém consegue fugir porque ela é absurda, e o Luffy resolve querer ir pra lá, pra salvar o irmão, né? E ela foi convocada pra essa execução, a Shichibukai. Então o que ela faz? Ela pede pra Marinha... É, permissão, já que ela tava apaixonada, ela fez tudo que o Luffy pede. Ela pediu pra Marinha pra permissão pra poder falar com o Ace, que ela queria falar com o Ace. Descer até o último, entrar lá no, na prisão e falar com o Ace. E o Luffy foi escondido dentro do casaco dela. Ela usou um casacão e o Luffy foi escondido dentro do casaco. E aí tal, tá, tem seres bizarros como sempre na prisão, né? Tem um bicho que parece um sarcófago. E o legal do bicho que parece um sarcófago é que tem o superior dele, né? E ele não consegue controlar muito bem as vontades dele. Então toda hora, sem querer, ele fala que quer muito tomar o posto do superior. Ah, é o monstro do Harry Potter, pô. Hã? É o elfo lá do Harry Potter que, não, que fala, pensa em voz alta. É, só que ele é um pouco mais hardcore. Ele vive falando que se eu tivesse no lugar dele, ele faria melhor. Ele, não, desculpa. E tem uma mulher também, sabe? São os personagens bizarros de One Piece que até agora não foram muito desenvolvidos, então não estão muito bem presos na minha memória. Ah, mas ele tem todo o tempo do mundo, não vai acabar nunca mesmo? Tem. Sabe, então tudo faz. E cara, eu pensei que quando ele separasse todo mundo, o mangá ia ficar sem rumo. Não. É incrível como ele consegue, cara. Ele mostrou um pouquinho do que cada um tá fazendo. Cada um tá uma maneira diferente, treinando, passando por dificuldades e tal. Só que ele mostrou bem rápido, sabe, o que os outros estão fazendo. Não sei quando eles vão se encontrar de novo. E o mais interessante, eles não estão todos na grande rota. Eles foram mandados pra pontos distantes do mundo. Quantas ilhas existem nesse planeta? Sei lá, nunca contei, né? Enfim, o Luffy entra na prisão, e a prisão tem 5 níveis. 5 andares. Vai descendo pro subterrâneo. E cada andar é cada um pior do que o outro. E conforme ele vai entrando, ele vai encontrando os vilões que ele venceu no passado, que estão presos lá dentro, e eles vão ajudando ele. Primeiro ele encontra o Bug e o Pierrot, que se você se leu o mangá, você sabe quem é, você leu o comecinho. É, tipo, esse vilão eu peguei, super legal. Ele encontra o Bug tava planejando uma fuga. Ele encontra o Bug e o Bug começa a pensar que ele vai estar fugindo junto. Então ele vai seguindo. E aí o Luffy fala, não, eu quero descer, você tá maluco, não sei o que. Ele consegue convencer o Bug de pelo menos mostrar o caminho pra ele descer pro segundo andar, né? Só que acontecem várias coisas e o Bug acaba descendo junto com ele, porque o monstro tava perseguindo ele caiu sem querer, sabe? Não conseguiu voltar. Aí no segundo andar apareceu mais o número 3, que era dos CP não sei o que, não lembro o nome. Mas era o número 3, ele cria cera de vela. E ele tem o cabelo dele é um 3. Como assim? O cabelo dele é cortado em forma de 3? É, um 3. Em cima da cabeça dele. É legal que a ponta do 3 que tinha no cabelo dele, como ele tá preso e tá em situações tristes. Não foi cortada não, mas tá caído. Há muito tempo que ele não tem dinheiro pra comprar um gelzinho pra poder botar pra cima, pô. E depois, lá no nível 3, se eu não me engano, ele encontra o Okama. Eu não lembro o número dele, mas é também era do CP, não sei das quantas, que era a bichona lá, que ele ficava falando do Okama Pride. É o número 2, Bon Clay. Okama é gay em japonês. Ah, é? É. Legal. E, tipo, é muito legal que ele se dá muito bem com o Luffy. É, o Luffy deve achar engraçadíssimo, né? Porque ele é totalmente pirado, sabe? Ele fala do Okama Pride, sabe? Coisas assim, e o Luffy entra na onda. E aí, no momento, eles estão no quarto andar. Eles têm uma esfinge, né? Tem um... Ai, caramba, é um... Qual o nome daquele... É uma esfinge. Mas a criatura mitológica, a esfinge, sabe? E é gigante, uma esfinge gigante. E é legal que ela não sabe falar, sabe? Mas ela consegue... Claro, porque todo mundo sabe. Qualquer enciclopédia aí de sobrevivência animal, você sabe que as esfinges, elas não falam. Elas só sabem propor enigmas. Não, mas na verdade, finge de uma bicha não faz isso. Ela imita, ela é um papagaio. Ela imita o que os outros falam. E por algum motivo, ela só fala nome de comida. Ela tá perseguindo o Luffy e o resto do pessoal que tá com ele, falando nome de comida, sabe? Ela é o Torico. Aí fica todo mundo, que isso, não é isso pra ela? E aí o Ace tá lá preso, tem um Shichibukai preso com ele. Não sei direito porquê. E eles desceram agora pro quarto andar, que o quarto andar, ele é um fogo. É tipo um fogão aceso, sabe? O andar todo é preenchido com fogo pra esquentar o andar de baixo e o de cima, sabe? Pra ficar mais hellish, entendeu? Não sei como eles vão atravessar, sabe? O Luffy acabou de descer pra essa caldeira. Não sei como ele vai atravessar, e é isso. O bicho tá aí, mas tá divertido pra caramba, sabe? Muito bom. Eu não tenho muito o que comentar, eu não li. Eu não sei quando eles vão se encontrar, sabe? Eles, apareceu... Eu não sei se o pessoal vai aparecer pra ajudar ele a fugir de dentro disso daí, ou se vai ser mais lento, ele vai detalhar mais o que cada um fez e cada um indo atrás do outro pra se juntar. Aquele negócio. Ele tem até o fim da vida dele pra continuar fazendo One Piece. Porque One Piece tá sempre em primeiro. Na última semana, Naruto desbancou One Piece. Naruto ficou em primeiro, One Piece em segundo. Mas aquela coisa, por mais que Naruto dê dinheiro, vai Naruto desgaste. Vai ter uma hora que mesmo o ruim vai ficar insuportável e vai acabar. Agora, One Piece é aquele tipo de história que vai se renovando, porque é tudo muito bizarro, tudo muito divertido, tudo muito comédia escrachada, então não vai acabar nunca. Então, não deixa de ser um macete, né, do autor pra poder continuar tendo bastante assunto, que ele separa os personagens, e aí ele tem uma gama de possibilidades que ele pode explorar, quer dizer, o que cada um... Pode botar mini sagas envolvendo cada um dos personagens que cada um fez e depois toda uma outra saga pra mostrar como todo mundo vai voltar a se encontrar. Não. Ele vai ganhar, tipo, bobear um ano aí de mangá. Ele deu uma dica que talvez o mangá esteja depois de 10 anos de publicação na metade. Porra. Assim, eu imagino, claro, brincadeira dessa parte, lógico. Ele não vai desenhar até ele morrer porque um dia é capaz dele cansar. Mas o que a gente percebe muito é que pelo frescor das ideias... Ele gosta muito do que ele tá fazendo. Entendeu? Ele ama muito esse mangá. Então, tipo assim, dá a impressão que, ao contrário do Kishimoto, por exemplo, que não aguenta mais desenhar Naruto, ele ama muito. O Kubotichi também gosta muito de Bleach. Porque, apesar de algumas fases ele parecer, assim, não agradar muito... Mas, tipo, o Bleach, ele parece gostar muito de Bleach, ele parece ter uma história fechada na cabeça dele que ele quer contar. Direitinho, sabe? No ritmo dele. E ele é aquela coisa meio antivisualista, ele tipo, me deixa em paz, me deixa contar minha história, sabe? Agora, esse de One Piece não, dá a impressão que ele gosta muito do que ele faz, e por coincidência, o que ele gosta, todo mundo gosta também, porque é muito divertido, então dá certo, né? Isso mostra muito, cara, mostra muito como o gosto do público da Jump, né? Porque o One Piece é Toriko no topo. É, foi o que eu falei, as crianças lá gostam muito dessa coisa, essa pegada nonsense e bizarra. É, cara, nonsense com ação, sabe? Eles gostam dessa mistura, nonsense com ação. Tanto que Dragon Ball fez muito sucesso. Dragon Ball só foi ficar mais sério no final, sabe? Em Z. Até a saga de Vegeta ali, até Dragon Ball completo e o final de Dragon Ball, e pra mim, o meu preferido da fase de Dragon Ball, a saga de Piccolo, é a minha fase preferida. Aquele torneio com o Deshiran também é muito bom. Os torneios da primeira fase são super emocionantes, desde o primeiro, que ele luta com aquele Mestre Kami disfarçado. É, tipo, muito mal disfarçado, né? Nossa, aquilo me deixava desesperado. Era muito bom, cara. Eu queria saber quem era, e eu sabia que era, mano. Será que era mesmo? Enfim. Era uma brincadeira com o Jack Chan, né? O nome dele é Jack Chan, um negócio assim. É, uma coisa assim. Eu tava pensando esses dias, sabe que daria um filme legal, cara? O quê? Podia fazer um filme da Lante, cara. Um spin-off. Só dela? Só da Lante? Só dela. Botava Quentin Tarantino pra fazer um filme da Lante com o clima de Kill Bill, cara. Então tá, né? Cara, Kill Bill encontra Electra, alguma coisa assim? Electra? Esse é um clima misturando o clima de Kill Bill com o clima de uma coisa mais Electra, uma coisa mais mulher assassina, mais... Sério. Uhum. Quadrinhos, tá? Não filme. Ah, tá. Mas com humor. Mas isso tudo com uma coisa meio Piratas do Caribe. Então você quer a ambientação original de Dragon Ball? Aham. Uhum. Você quer uma ambientação original de Dragon Ball? É, tipo, uma coisa meio épica, bizarra, mas com uma pegada séria, ao mesmo tempo sanguinolenta, tipo, Quentin Tarantino, chama o Quentin Tarantino pra fazer um filme só da Lante. Porque eu tava lembrando dela assim. Fazer super exploitation, né, cara? Lante com pouquíssima roupa e armas na mão. Uma coisa meio, sabe, Greenhouse mesmo, ou Grindhouse, eu não sei como é que... Eu já vi gente falando Grindhouse, então agora eu não sei mais. Eu falo Grindhouse. Eu também sempre falei, mas eu já vi americano falando Grindhouse, então agora foda-se como é que eles falam. Tanto faz. Mas seria muito legal, né, cara? Um filme adulto, eles não iam querer fazer, o estúdio não ia deixar fazer nunca, mas ia ser foda. Enfim, foi só um devaneio de cinéfilo com muitas ideias. E a gente se pergunta, por que Naruto faz sucesso? Engraçado que nessa semana que Naruto ficou no topo, se você for contar 8 capítulos atrás... Tá na época que Konoha é destruída e que o Naruto fica super poderoso. Ou seja, eles realmente, os japoneses realmente gostam de explosões e crateras e superpoderes. E Naruto? Eu acho que agora Naruto vai, agora que ele tá meio que com poder ilimitado, porque os jutsus todos sempre foi meio, entre aspas, pé no chão. Ninguém ali tem poder de juntar energia de todas as criaturas do universo e destruir o planeta. Então, agora definitivamente virou Dragon Ball. Então, definitivamente. Então, aí agora, aquele negócio, como as ideias se esgotaram completamente, e o povo quer ver é isso mesmo. Então eu acho que ele mandou as favas, qualquer conceito inicial que ele pudesse ter da história dele, qualquer fidelidade à sua ideia original, e agora realmente, capaz, daqui a pouco o povo vai estar voando. Assim, ele já deu umas lutinhas meio no ar, assim. É, né? Não, é muito engraçado isso, sabe? Porque, tipo, quando em Bleach eles aprenderam a voar? Não, de repente, ele tá lutando e você percebe, você começa a se incomodar porque não tem cenário. E por que não tem cenário? É porque eles meio que estão voando, sabe? É uma coisa muito do Japão, né? Parece que a experiência é normal, a pessoa sair voando por aí. Eu acho que aquela coisa de que eu tô animado, que eles não se seguram no chão, eles começam a levitar. É uma coisa meio Mary Poppins. Já viu Mary Poppins? Que eles começam a rir, começam a voar. Uhum. Então, cara, em algum momento de Bleach eles explicaram por que as pessoas voam. Sei que na época da Soul Society. Será que eles não voam, sabe? Eles não voam, eles flutuam. É, não, eles estão sempre lutando, só que por acaso eles estão levitando. Faz sentido, é coerente com o universo, só que assim, meio que nunca tinha acontecido antes, entendeu? E ninguém nunca percebeu o que começou a acontecer agora e sabe nem. Na Soul Society eles não faziam isso, faziam, não, né? Não lembro, cara. Eu nunca vi ninguém voando na Soul Society, não, cara. Foi só agora não é comum do que o pessoal começou a voar. E só não é comum no mundo real também, né? É. Não sei porquê, cara. Não sei. No mundo humano eles. E o pior é que a gente tá tão acostumado com Dragon Ball que a gente demora um pouco pra se tocar disso, não, sabe? Assim, pra mim é uma coisa completamente normal, é até dar até um alívio. É, só fui me tocar há pouco tempo atrás que tipo. Peraí, desde quando eles estão voando e por que diabos? É, isso também passou pela cabeça igualzinho, tipo, eu comecei até a achar legal, assim, porque eles estavam umas lutas mais movimentadas, uma coisa mais destruir prédios e coisas assim, mas eu percebi, peraí, por que que eles estão voando, sabe? Não era pra ter um chão ali embaixo? Não, Naruto daqui a pouco eles vão voar, por enquanto eles só pulam, né, de galho em galho, muito. Não, Naruto daqui a pouco vai aprender a técnica secreta da lesma, da montanha, blá blá blá, e vai voar. Eu ainda voto que Naruto tá pertíssimo de acabar, cara. Naruto não tá muito longe de acabar, não, porque o Pain tá levando porrada a doidada do Naruto. Acima do Pain sobrou quem? Acima do Pain sobrou quem? Gostei da rima. Sobrou só o Tobi, o Guaraná lá. Sobrou o Sasuke, né, cara? O Sasuke ainda é o Major. Será que no final o Sasuke vai ser o grande vilão? Acabou? É, basicamente, né? Aliás, finalmente, assim, eu acho que devia ser logo pra poder voltar. Não, é tipo, ele já deu tantas dicas de que isso ia acontecer e isso não aconteceu ainda, que, sabe, se acontecer no final já vai estar mais do que cansativo, né? É, ao invés de ser uma sensação de legal, vai ser uma sensação de, porra, até que enfim, né, já era hora, que merda, vamos ler essa merda logo, né? Como tudo em Naruto, né? É. E vamos parar, a gente falou de Naruto hoje, vamos parar de falar de Naruto, pelo amor de Deus. Naruto vai ter um quadrinho, né? É recorrente, a gente sempre volta, né, a falar de Naruto. A gente fez um review de Naruto, a gente fez blocos pra cada mangá, e Naruto foi um review, assim, dissolvido no meio dos outros. É, a gente não consegue ficar sem falar mal de Naruto. É mais forte que eu, desculpa aí, galera, mas é tão bom, né? A gente falou de Bleach também. Hã? A gente falou de Bleach também. É, Bleach não é mal, isso tá bom. A gente ia fazer um review de Siren, mas como a gente não consegue ficar sem falar mal de Naruto... É, na verdade a gente falou tanto de Naruto esse programa, eu falei assim, bom, pra quê? Já que o episódio tá gigante, e então vamos fazer o seguinte, vamos concluir o Naruto, né, de uma vez e botar logo no top, pô, falamos de Naruto hoje, acabou. É, né? Inclusive a gente tem que botar no post que a gente dá spoiler de Naruto do programa inteirinho, né? É, Naruto não tá na zona de spoiler, tá do programa inteiro, mas alguém se importa com isso? Tem Naruto Tardes ouvindo o Jackass? Naruto Tardes, vocês nos escutam? Que para, não quero vocês aqui não, sabe? Sai daqui, vai embora, vai fazer alguma coisa, vai, sei lá, vai Naruto, lógico. Né, é tudo que eles fazem. Vamos fazer um review, é ruim falar, porque eu, assim... Não, é porque tem um site aí que ele é muito focado em Naruto. Ele é totalmente focado em Naruto. Eles têm um projeto... Que é sobre Naruto. E tipo, eles são tão importantes que eles têm uma sala nos eventos de anime, né? No Anime Friends eles tiveram uma. Porque o Diego foi, o nosso Diego, membro fundador aqui do GCast. Eu também fui, só que eu tava ocupado demais. É, não prestei atenção em nada. É, o Darko tava estudando anatomia no canto. E... Ei. O que, gente? E o que acontece? O Bikman foi esse ano? Não, eu não achei o Bikman. Cara, eu não achei o Bikman. Com o Bikman? Não marcamos com o Bikman. Me bloqueou, cara. Como você não falava com ele? Ah, ele é daqueles que quem não fala comigo eu bloqueio? É, o que não faz sentido algum, né? MSN é feito pra ser uma database de pessoas. É, tipo, você fica lá, né? Se você falar, eu falo. O que tem assunto com você toda vez que eu entro, porra? Aí teve uma sala. Aí eles tiveram uma sala. Aí o Diego foi lá e me contou. Então vai ser um review da sala do site de Naruto no Anime Dreams, mas um review de terceira mão, né? Porque ele viu e contou pra mim, e eu contei pro Dai, enfim. Isso. É. Então, basicamente assim, você entra na sala, bom, uma sala sobre Naruto vai ter o quê, né? Se eu fosse Naruto fazer... tarde, não, muito. Não, se eu fosse fazer uma sala de Naruto, o que eu ia fazer? Eu ia fazer, quem sabe... Eu não faço justamente por isso, porque dá tanto trabalho que eu nunca ia fazer agora. Se eu fosse parar pra projetar, pelo menos, eu ia querer botar o quê? Quem sabe alguém pra fazer uma palestra sobre ninjutsu de verdade, fazer um paralelo sobre o que tem de real... E Naruto? Nada. Calma, tem muita coisa de filosofia ali, porra, na primeira fase. Eu gosto de Naruto. Ah, tá, eu também gosto do início. Apesar de tudo, sabe? Até o Shippuden é super legal, sabe? Apesar de tudo. E no Shippuden só que presta é quando a Asuma, sempre esqueço o nome dele, o mestre de Shikamaru, morre. É. O conceito... Precisa chorar, tá? Não, eu tô fugando, eu tô gripado. O conceito do Pain é bom. O Kishimoto... É mal utilizado. Então, o Kishimoto, ele é muito bom ainda em criar conceitos bons. Mas ele que meio que perdeu a paciência de desenvolver esses conceitos de forma apropriada. Fica frustrante você ver um conceito tão bom como o conceito do Pain sendo desperdiçado. Vamos ver se ele conserta aí, né? Pelo que você falou, provavelmente vai ser consertado agora. Não sei, né? É o Kishimoto, cara. Ele não conserta nada. É. Aí eu ia tentar colocar algumas coisas assim, quem sabe? Bom, enfim. Mas não é o que aconteceu no Anime Dreams. Você disse que você entrava na sala do Anime Dreams e você não tinha lugar pra ficar. Tava abarrotado de gente, era tipo um grande carro de palhaço que vai saindo. O que tinha lá dentro? Uma entrevista com o Masashi Kishimoto? Não. Tinha pôsteres de revista colados na parede. Provavelmente ele não me contou, mas eu acho que deve ter vários produtinhos, tipo bandanas e kunais, que é a única coisa que se vende em eventos hoje em dia, é bandanas e kunais. Eu fui em São Paulo, a única coisa que eu comprei foi bandanas e kunais. Não, tem bandanas, kunais, tem várias figuras que eu me pergunto quem compra. E tem chaveiro? Eu não compro porque eu não tenho dinheiro, sabe? Mas, tipo, o tipo de pessoa que costuma ir num evento, me pergunto quem compra. Porque as pessoas, as poucas pessoas que têm um bom gosto ali dentro, não tem dinheiro. É, vídeo nosso caso, né? É, mané de parte. E é isso, e tinha gente, aí tinha uma galera... assistindo numa TV ferrada episódio de Naruto. E esse era o grande evento, né? Que eles já tinham visto em casa. E todos obviamente. Eles, e todos eles vibrando a cada golpe e fazendo jutsus. E comentando e se dando tapinhas. Eu não consigo conceber, cara. Eu juro que eu não consigo conceber. E outro grupinho jogando jogo de Naruto qualquer. Provavelmente devia ser Naruto Ultimate. Provavelmente. Eu tenho essa mania de sempre que eu encontro alguma coisa que eu não entendo, tentar entender o que tá passando na cabeça dela. Tipo o cara com a cerveja na mão no carnaval, sabe? Eu também me pergunto o que tá passando aquele na cabeça, cara, dessas pessoas. Aquele cara vitrine que fica assim em cima do muro da casa dele, sem camisa, com uma cerveja na mão, segurando a cerveja de forma a destacar o bíceps. Então, e de vez em quando dá uma reboladinha de leve quando a vista presa e tá passando o trio elétrico. Esse tipo de gente, e na tarde eu não consigo imaginar o que tá passando na cabeça deles. Não, poser gótico também não consigo. Poser gótico é fácil. Tá todo mundo com medo de mim, eu sou foda pra caralho. Medo? Mas eles... Eu tô de preto. Não, eles não percebem que tá todo mundo rindo da minha cara. Eles não estão rindo comigo, eles estão rindo de mim. Isso é mal. Igual no Cefest, ninguém vai saber o que é Cefest, mas foda-se. No Cefest, você sabe, tem Cefest no Brasil todo. Ah, esqueci. Olha como eu sou barrista, como meus horizontes são fechados. É foda. No Cefest agora tá povoado desses pseudogóticos. É, porque... Isso ninguém vai entender, porque tá na fase dark da concha. Tem a fase dark e a fase nerd. Eu te expliquei isso. É, você falou. E aí meu irmão falou... Eu tô chorando de meu irmão do Cefest. Quando que você vai terminar a sala de Naruto? Meu irmão falou que teve uma amiga dele gótica que comprou uma espada de plástico no camelô. Plástico? Uma espada no camelô. E chegou na sala dizendo, olha minha espada, eu tenho uma espada. E aí perguntaram pra ela, por que você tem uma espada? E o que ela respondeu? Porque eu sou gótica. Hein? E aí ela foi pro pátio e começou a tirar fotos dela com a espada dela. De brinquedo do camelô? É. Por quê? Porque ela é gótica. E aí, mas não é uma espada de brinquedo do camelô? Aham. Ela não era nem, tipo, realista? Não, não é aquelas katanas legais que você... Aquelas punhais maneiras que você compra no Mundo Verde. Não é. Tem Mundo Verde no Brasil inteiro também, né? Não sei. Acho que não. Tem em Macaé. Casa do Biscoito tem no Brasil inteiro. Tem? Tem. Uhum. E o Mundo Verde aqui fica perto da Casa do Biscoito. Aqui. Não em todos os lugares do Brasil. Aí ela comprou e ficou tirando foto de dela mesmo com a espada. Que negócio. Ela disse que o bordão agora é isso. Mas era uma espada tipo He-Man, sabe? É, agora o apelido dela é Thundercat. Não é a mesma do Crepúsculo, tá? Ah, tá. E a primeira Thundercat. E agora o novo bordão lá da galera é... E eu faço isso porque eu sou gótico. Então vamos lançar o novo bordão aqui agora. Então o Pen, ele se divide em vários corpos porque ele é gótico. Porque ele é gótico e pós-punk. Essas são as duas coisas. Ou pós-punk? Ou você é esquisito hoje em dia, ou porque você é gótico, ou porque você é pós-punk. E os indies? Não tem mais indie. Hoje em dia ou você é gótico ou você é pós-punk. Ah, é? É. Isso você fete, né? Porque... É, tô falando de ser fete. Não, não. Na internet agora os indies perderam e só sobraram os frango cake. Jura? Perderam, tipo, os indies... É porque tipo, tem os indies que realmente são indies e gostam de música alternativa, e tem os indies que eram ramificações de emo, sabe? Não, mas esses indies pararam de se intitular indies, porque se você falar que é indie, o povo vai falar que você é emo. Aham. Uhum. Então eles meio que tiveram, só foram obrigados... Olha isso, é a mesma coisa de um... Sei lá, de alguém invadir seu território e você ser obrigado a sair do seu país porque alguém o dominou. É a mesma coisa de alguém chegar agora aqui e falar que Jackass é coisa de emo, e a gente nunca mais vai poder se chamar de Jackass, a gente vai ter que mudar o nome do podcast. Eu sou obrigado a mudar de nome porque Jackass é coisa de emo. Só porque você é emo e Luan fica jogando franja na cara toda hora. Eu sou emo? É, acabando com a nossa reputação. Droga. E aí o povo ficava isso, jogando Naruto Ultimate e vendo episódio antigo e comemorando. Tava... Isso que era uma das salas mais concorridas do evento. O que você tem a dizer sobre isso? Eu não fui no evento, graças a Deus. Eu quero ir, assim, não, eu não deixaria de ir por causa disso. Eu não sei o que eu tenho a dizer sobre isso, eu só sei que, infelizmente, esse é o público, né? Esse é o público que dá dinheiro, né? Você consegue fazer uma análise do que se passa na cabeça dessas pessoas? A mesma coisa que passa na cabeça dos pseudogóticos, cara. Nada? Não! Eu sou assim porque eles têm medo de mim, porque eu tenho complexo de inferioridade, eu preciso compensar. Então eu vou virar um ser bizarro para as pessoas apontarem pra mim, me acharem bizarro e eu me sentir bem com isso. E, tipo, eles acham que... Mas, na verdade, eles ainda acham que isso é uma coisa deles, que eles não conseguem mudar isso, e por isso que eles se acham... são rejeitados e ficam felizes quando estão juntos. É, basicamente. E aí quando eles estão juntos, eles extrapolam desse jeito, porque eles são tão reprimidos, entre aspas. É o mesmo princípio de toda tribo. Eu odeio tribos, entendeu? Eu odeio ramificações. Eu odeio pessoas que levantam bandeiras, entendeu? Eu odeio qualquer aglomeração de pessoas que dizem gostar de uma coisa só e se reúnem. Eu não acho isso legal. Porque as pessoas geralmente se focam só naquilo, mais nada, entendeu? Todo fandom é meio doentio em algum aspecto, porque tem aquele fandom que os caras se juntam pra expandir. Mas a maioria que a gente vê por aí, os caras se juntam pra poder fechar, entendeu? Aham. Uhum. Sabe? E, claro, se você é de uma tribo, você tem que ir a outra. Sabe? E você precisa escolher uma, no do NT, sabe? É, o triste do fandom de anime é que, pelo menos aqui no Brasil, eu sei pouco do fandom de anime dos States, lá pelo que a gente escuta e pelo que a gente lê. Então, mas não é suficiente pra gerar uma opinião. Pelo menos o que a gente vê no Brasil é um fandom completamente cone, entendeu? Completamente, sabe? É pra fechar, não é pra expandir. Entendeu? As pessoas se juntam pra a gente morrer aqui no nosso mundinho, porque a gente gosta de Naruto e ninguém entende a gente. É, eles são cone até pra eles mesmos, porque eles não se não procuram mais coisas, sabe? Eles não buscam ir além. Eles querem gostar daquilo dali e querem ser aceitos num grupinho. É, são adolescentes querendo ser aceitos num grupinho. Eu tô feliz assim, pronto. E o chato é que muitas dessas pessoas, depois que terminam, é igual a galera do Dragon Ball, que depois que terminou o Dragon Ball, não necessariamente continuou sendo fã de anime. É, o problema não é exatamente esse. O problema é que essas pessoas crescem, e aí eles percebem que eles são relativamente retardados, e que, pelo menos com os homens são assim, as garotas não dão bola, e eles precisam mudar. E eles viram qualquer pessoa normal. Esse é o problema, porque o que acontece? Ao invés de, que, por exemplo, beleza, todo mundo entrou em contato com o mundo de anime pra uma coisa bem mainstream, quer dizer. Então, em algum momento, alguém já foi, sabe, fanzoid de Dragon Ball, fanzoid de Saint Seiya, fanzoid de Naruto, então não sei o que. Agora o legal é você, a partir disso, expandir pra tudo que significa a cultura popular, sabe, de entretenimento japonês, pra que depois que você cresce, você vê que aquilo é idiota, você vai ficar com a consciência pesada e tomar cerveja, porque agora precisa ser normal. Não, você vê que não. Isso aqui eu curti quando era criança, mas nesse mundo aqui tem coisas pra eu curtir agora que eu tenho uma consciência um pouco mais aberta. O problema é que todo mundo quer muito ser normal, sabe? Tipo, se você não tem... E eu acho isso ridículo. O seu gosto pessoal conta muito, sabe? Não sei porquê. Por que você não pode gostar de uma coisa e pode conviver com pessoas que gostam de uma outra coisa tranquilamente? É por isso que eu tô falando. Por que você não pode namorar uma garota que não conhece de anime, nem gosta, sabe? Porque às vezes ela se irrita tanto por você gostar. É. Tá acontecendo uma coisa parecida com isso com um amigo meu. É, tipo... Sabe, por que as pessoas querem tanto que todo mundo seja igual? Por que a pessoa não pode ter um gosto pessoal diferente? E sabe, o por que que... Sabe, se a pessoa pode gostar de futebol, se a pessoa pode gostar de novela, se a pessoa pode gostar até de seriados e de filmes, por que a pessoa não pode gostar de anime e mangá? Isso não é nenhuma daquela discussãozinha de adolescente rebelde. Ah, o que todo mundo quer, você não começou, não é isso, entendeu? É aquela coisa realmente de, tipo, dá a impressão que... Inclusive, você pode gostar de séries e filmes, mas você não pode ser hardcore o suficiente pra saber nome de atores, nem quem fez isso, quem fez aquilo, porque senão você também é mal visto. Eu não entendo. Não, o engraçado é o seguinte, o engraçado é que existem aqueles gostos, aqueles gostos extremos das pessoas, só que são gostos específicos. Não é que você não pode ter gostos extremos, não. Você tem que ter gostos extremos, mas o seu gosto extremo tem que ser o mesmo gosto extremo de todo mundo. Que é basicamente o mesmo, sabe? Né? Porque todo mundo gosta extremamente de, sei lá, sair, de beber, de encher a cara, de vomitar. E no outro dia ele vai contar rindo. Foi boa festa? Foi. Eu bebi isso, isso, isso. Vomitei 3 litros. Vomitei 3 litros. É basicamente o que acontece. Isso que é legal. E você tem que... A Rafa tava contando, da ela tá chocada com a faculdade dela, porque ela entrou numa faculdade que só tem gente assim. E ela se sentindo... Mas, assim, Rafa, você está escutando, saiba que todas as faculdades só tem... Ela não tem paciência pro GCast. É muito tempo da gente falando e ela é hiperativa demais. Mas tô falando é muito relevante, ela pode fazer outras coisas enquanto... Por isso que ela tá ficando amiga do pessoal de moda, é o pessoal mais estranho. Naruto! Mas é isso, é legal pegar, usar, assim, falar de Naruto, que coisa mais inútil. Não, vamos pegar Naruto pra falar de alguma coisa mais interessante, né? Legal. Se tem algum Naruto tarde aí, se expanda um pouco, né, cara? Não tá de errado gostar de Naruto. Naruto tem seus momentos legais, sim, eu já gostei muito. Isso, tipo, Naruto tarde que a gente fala, não é só que você gosta de Naruto, não. É você que gosta aí de 3 animes e ponto, sabe? Não gosta de mais nada. Não entendo isso, sabe? Vai procurar mais alguma coisa. Então, assim, se você tá feliz gostando só disso, beleza. Tipo assim, ah, eu não gosto de anime, mas eu vi aquele, eu achei legal. Não tá errado com isso. O problema é o seguinte, o problema é que eu só gosto de Naruto. E aí quando tem um evento, eu me visto de Naruto e eu vou pra lá do Jutsu na fila. Agora você pode falar o seguinte, ué, como é que vocês estão pregando tolerância se vocês estão sendo tolerantes com Naruto? Mas o problema é que essa garota joga lama pra gente. Porque é isso que tá jogando hoje. Porque a garota fala que ela quer crescer e ela quer vencer pelo amor e justiça. E fez um discurso Sailor Moon, sabe? Que passou em nacional, galera. Não é legal ser maluco, galera. Seja maluco naturalmente. Não force a sua maluquice, entendeu? Não se mexa como personagem de anime. Não fale como personagem de anime. Não tente fazer entonações japonesas, sabe? Sendo que você fala português, entendeu? Se existem termos em português pra expressar certas coisas, use-os. Não use tanto assim termos tão japoneses assim pra tudo. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendi, entendi. Não seja poser, sabe? Uhum. E não, é porque você é um anti-poser, né? Você é o contrário. Você evita ao máximo os termos japoneses até quando eles são necessários. Não, eu uso. Eu acho legal. Eu uso termos de outras línguas. Eu uso termo em inglês direto. Eu acho legal você ter essa atitude linguisticamente globalizada. Mas tô falando no sentido de não tente forçar isso tanto assim, entendeu? Aham. Porque eles usam os termos não é porque é necessário. Não chegue nessa sala de aula e fale, não, com a sua professora. Sabe? Aprenda a ter contexto, sabe? Aprenda, por exemplo, aqui no meu mundinho de anime, eu posso extrapolar isso. Será que a gente tá falando pra alguém? Será que alguém tá ouvindo a gente? O público se ligou? Alô? Alô, você tá aí? Eu posso falar? Foram 16 minutos de uma aula de como ser um otaku comedido. Por que você vê os otakus japoneses não são comedidos? É, eles não são. Ou seja, eu não tô aqui defendendo otakus japoneses. Eu tô aqui falando mal, inclusive, deles. Porque eles também são os freaks, às vezes, entendeu? Que não precisariam ser tão estranhos assim, sabe? Eles não precisariam ser tão, assim... Porque o Japão tem muito disso de rotular, separar, embalar e botar ali, entendeu? E eu sou muito contra isso, entendeu? Porque, por exemplo, eu falo isso porque eu sou alguém que eu tô envolvido com vários fandoms diferentes, tipo... Eu vejo anime e eu também curto cinema e eu também vejo novela mexicana. Não só você, né, cara? Eu também vejo um monte de coisa, de tudo que eu canto. E eu tenho lá, sabe, eu posto lá no fórum do SBT Novelas, entendeu? Eu gosto. Posta no fórum do SBT Novelas? Poxa, desde sempre, sabe? Meu Deus. Desde sempre, quer dizer. Então eu acho legal você... A vida é uma só, então é tão legal você poder ser tão muitas coisas e poder gostar de muitas coisas, entendeu? Por que eu vou me escolher atrás de uma bandana? Enfim, isso foi um tratado. A gente falou tanta coisa, eu não sei direito o que, que a gente quis dizer com isso tudo. Eu também não, fui falando, foi o bloco do improviso, né? Então eu fui falando, eu acho que falei muita merda aqui. Eu também. A gente tem planejado tanto que vai falar ultimamente que agora foi uma coisa meio de liberdade. Um desabafo quase, né? Pra você ver o que acontece com a gente quando a gente não tem nada anotado. É isso que tem dentro da gente, né? Nada. Ah, é, Naruto. É, o Pain explodiu Konoha, fez uma cratera gigante. Isso foi incrível, porque o design de Konoha era uma das últimas coisas realmente legais do Naruto, e agora nós não teremos mais. Ele virou assim, bom, agora meus assistentes se demitiram todos, porque tá um saco. Eu vou ter que desenhar cenário sozinho? Nem por um caralho. Eu vou destruir essa merda e fazer um monte de morro que nem aquele Toriyama. E agora todo mundo vai voar, porque aquele Toriyama fez todo mundo voar pra poder... Tá dando muito trabalho desenhar os veículos. Né? Ah, é? É. a explicação oficial é isso. Por que que Dragon Ball Z todo mundo voa? Porque legal que ele deu uma explicação legal, né? Porque começou o Tenchi. Ele não teve pressa pra desenvolver isso. Porque começou o Tenchi voando, o Tenchi ensinou pra todo mundo e tal. Não, só que depois... Tenchi Han. Não, quando chega na última fase, ela tá lá, a Videl aprendendo a voar em 2 episódios, né? É. Vamos voar, vocês vão ser o que força é voando. É, quando o Tenchi Han apareceu era tipo algo incrível. E aí eles saíram ensinando pra todo mundo e ficou fácil. O pessoal descobriu um método mais fácil de aprender. Os filhos da Tite já nasceram voando dela, já sabe? Abre até. Entendeu? Foi um torpedo, assim. Vou procurar nosso filho onde tá. Mas enfim, cratera gigante, Naruto chega super poderoso com um bando de sapo gigante, Naruto começa a destruir todos os pés. Ponto. Inclusive, essa coisa do Naruto ficar mudando o físico dele é uma referência ao Super Saiyajin também. Naruto ficar mudando o físico? É. Dele ficar com a olheira? Dele ficar mudando a aparência física dele cada vez que fica mais poderoso. É referência ao Super Saiyajin. Ah, tá. Dele resgatar esse tipo de sentimento de vamos ver qual vai ser a próxima forma dele, entendeu? Não interessa exatamente qual vai ser o golpe ou como a luta vai resolver. O que interessa agora é ver como vai ser e como ele vai estar fisicamente. E isso, ele destruiu os Pens. Parece que agora no próximo capítulo vai mostrar o Pen o que tá controlando todo mundo. Eu não vi. Olha só, me contaram. Lá vou eu jogar isso no G-Cast, mas vou arriscar. Cara, o que aconteceu na nossa pauta, cara? Fica dando... Peraí, é Naruto, né, cara? Então a gente pode dar informação de segunda mão, porque não dá ânimo da gente apurar. Mas tem uma máquina lá, e dentro da máquina tá o Pen original, todo magrelo, como se não saísse de lá há muito tempo, e de lá ele tá controlando todo mundo, pelo já visto. Já estragou a premissa, porque o mais legal seria se o Pen não tivesse uma forma física. E aí, como destruir um inimigo que não tem uma forma física? Seria fascinante uma história dessa. O Pen é um Hikikomori, é um otaku que tá lá jogando visual novel. Cara, seria muito foda. Aí tá, legal. Seria uma outra opção foda. Foca sem o quadro do Pen, aquele monte de pôster na parede do Mecha. Ele é abraçado com qual é o nome? Daki Makurau, o nome daquilo. Uhum. E ele abraçado, e aí, tipo, uma caixinha de lenço de papel do lado, um sanguinho voando aí, com o mãozinho. Toda vez que ele consegue vencer alguém em Konoha, ele abre uma seja nova no jogo dele. E do lado com a... Foi o jeito que o Guaranatobi arrumou de conseguir fazer ele trabalhar pro Guaranatobi. Comprou ele assim. Ele fez um jogo que ele precisa destruir alguém em Konoha pra conseguir abrir a CG. Cara, manda isso pro de One Piece, que ele pode... Isso é uma história totalmente One Piece, cara. Eu vi que ia ficar legal. E fica maneiríssimo. Enfim, é isso. Até a próxima, crianças. E sigam os conselhos do tio Dark e do tio Live. Espero que nenhum revoltado venha falar que nós somos dois sem vida bizarros, sei lá, sem noção de convívio humano. E nós não somos? Nós somos whatever, né? A gente convive com pessoas o suficiente, então não interessa, né? Tipo, eu sou obrigado em trabalhar, fazer o quê? O perigo seria se eu vivesse de renda, se eu fosse playboy. Aí mesmo, aí eu seria o Hikikomori. Eu já tenho pessoas... E eu não vejo, assim, eu fico sem interação humana com medo, sim, com a minha outra habilidade, entendeu? Eu não tô nem aí. Se eu fosse playboy, eu não saia do meu quarto. Eu já tenho o suficiente, cara. Eu tenho um número suficiente de amigos nerds pra comentar coisas e uma namorada. Não preciso de mais nada em relação a pessoas. É. É isso, tchau. E eu tenho um gato.